Navio Pirata número 12, Macacos, com Bruce Willis e Brad Pitt, em breve nos cinemas há 20 anos atrás. Alô, criançada, o navio pirata chegou trazendo ódio e destruição para todo mundo que ousa estar no nosso caminho. Hoje é um dia muito especial, mas antes de a gente citar o porquê esse dia é muito especial, vou apresentar aqui o cara ao meu lado, senhor Pedro Falcão. Olá, olá, como vocês estão? Eu acho que realmente hoje é um dia especial. Especialíssimo. Especialíssimo. Hoje, né? Especialíssimo. E estamos aqui, estamos aqui. Estamos aqui e não somente estamos aqui, mas eu ouso dizer que estamos aqui mais completos do que nunca. Exato. Finalmente, depois exato. De quantas semanas? Duas? Foram quatro semanas. Semanas, foi um mês. Um mês que passou que nem um relâmpago. Exato. E agora você deve estar se perguntando, nossa, mas por que vocês estão completos depois de quatro semanas? Por quê? Por quê? O nosso querido amigo ocidental mais oriental de todos os tempos. Exato. Aquele que sempre traz notícias esquisitas do outro lado do planeta. Senhor Fernando Mucioli está de volta. Aê! De volta ao navio. O garotada, e aí, voltando. Como vocês estão, moça? Que saudade. Tá, cara, tava com muita saudade, velho. É gostoso na fazer, boa. Né, cara? Sim, cara. Tava com saudade. É tipo uma terapia. Isso é uma coisa, sim, que as pessoas cara, me entendem, né? Tipo, uma terapia. Você vai, tipo, fala, faz o negócio que você curte. Se você se diverte ouvindo, a gente se diverte gravando. Se pra se caralho, três inclusive. Vezes mais. É verdade. Três vezes mais. Exatamente, exatamente. É igual o número de pessoas que participam do programa, exato, né, cara? Exatamente, exatamente. E hoje estamos aqui com 100% de Max Rebo. Estamos, sim, aqui, a tropa inteira completa, a frota Power inteira trio, pronta pra, né? Power Trio. É, pô, fiquei três programas fora sim, do rolê. E tentamos tapar o vazio do nosso coração com várias participações. Com, né? Com participações especiais. Com amores passageiros. Amores passageiros, exato. Apenas rebounds, sabe assim? Foram apenas rebounds. One night stands, esses porra aí. Tá, não, mas eu queria agradecer a galera que participou nas últimas semanas. Sim. O Santo, o Kotaki, o Marcelos, o Tuba. O Tuba. E o Jorge e o Raoni. E o Raoni. Todos, sim, a galera mandou muito bem. Mandaram bem zaço. Estão sempre convidados para voltar esse querido navio. Pô, exatamente. Com certeza, exatamente. Mesmo que eu esteja aqui. Com não, aqui. Exato. Não é por isso que vocês não podem voltar. Exatamente. Por favor. Chegou, ninguém mais pode voltar. Acabou, tá ligado? Não, por favor, assim, voltem. É assim. Exatamente. Estou muito feliz em voltar quase um mês depois. Sim. Pra quem não sabe, eu me casei no dia 8 do mês passado. Exatamente. Isso aí. Como é que tá essa vida de casado? Cara, tá boa, cara. É boa, tá boa, né? Tá divertido, boa, né, boa, cara? Tá boa. Assim, considerando que eu... Já namorava a minha esposa há 8 anos, tá ligado? Olha, é praticamente um casamento já. Não é nenhuma grande surpresa, assim. Exato. Mas é bom, cara, de ter uma liberdade, uma casa própria, um bagulho assim e tal. Exato, fazer as coisas no próprio ritmo, principalmente, assim, é muito bom, né, cara? É bom. Animal. E nos casamos no último dia 8 de março. Sim, sim. E fomos viajar para comemorar e tal. Você foi fazer o que todo mundo que casa deveria fazer. Em vez, sim, de fazer aquela festa gigantesca então, para 10 milhões de pessoas. Exato. Vai numa viagem faz louca. Faz um bagulho louco para vocês dois, cara. Exato. Cara. Pessoas que pretendem se casar, façam isso, cara. Sigam o exemplo do moço. Exato. Porque, exato. Tipo... E vamos pro Japão. Sim, minha prima casou, gastou tipo 20 conto. Uhum. Minha irmã casou, gastou 50 conto, saca? Exato. Aí eu pensando... Aí minha mãe deu a ideia. Falei, meu, vocês não são de festa. Uhum. Sei agra, sei agra. Por que vocês não fazem uma festinha pra família, um almoço, Sussa, pá? Meu, pegam essa grana e vão viajar, tá ligado? Sim, com certeza. Não é que essa ideia é muito boa. Mamãe Mussa jogou a melhor ideia de todos os tempos. Exato, lançou, cara. Lançou uma ideia muito boa e, tipo, todo mundo gostou da ideia. E fomos passar duas semanas muito loucas no Japão, onde aprendemos que existe isso de, tipo, party too hard. Tipo, existe você curtir demais. Demais, assim. Pode ser ruim para a sua saúde no final das contas. Pode, cara. Porque, tipo, é muito louco quando você tá no rolê, tipo, é muito louco e tal. Tipo, tipo, quando você para, cara, tipo, o seu corpo fala, parou? Então, beleza. Tipo, que bordosa, né? Descarregar todos os problemas que deram até agora aqui. Tá bom, certo, a gente não vai tá perguntar certo. Como foi a viagem, porque o Mussa com certeza vai passar o episódio inteiro contando como foi essa viagem maluca para um dos países mais malucos de todos os tempos. E para lembrar aqui, Mussa nos trouxe um presentinho. Exato. Aliás, um saco de presentinho. Um saco, sim, de eu queria, na verdade, assim, o momento Tengu Sangue desse programa, na verdade, será um programa Tengu Sangue. Exato. Um momento perene, uh-huh, em que tentarei surpreender o Falcão e o Danibas com presentes do Sim. Japão. Explicando, temos aqui um saco de doces. Exato. Né, preparado pela minha pela queridíssima Agnes, esposa. Pela Agnes. Muito obrigado, Agnes. Que trouxemos de lá. Então, durante o programa, em momentos do programa, o Falcão e o Danibas comerão os doces, tentarão desvendar o que é, né? O gosto que é, e vão aí discursar sobre... E com certeza ficaremos muito surpresos ao longo com desse certeza. Processo. Sobre o que tá rolando. Então, por favor. Os doces, para quem não sabe, né? Uhum. É aquele poke que tem aqui no Brasil. Tem, vende aqui no Brasil. Sim. Mas só nos sabores mais clássicos, acho que é morango e... É chocolate. Chocolate é uma coisa e creme, assim. Talvez. Acho que é alguma coisa assim. E lá eles têm infinitos sabores, pelo visto, Sim. né? Um monte de sabores. Só que a gente encontrou uma caixa de pocs gigantes. Uh-huh. Quando nós fomos ver o Gundam gigante, a gente, a gente entrou no shopping. A primeira coisa que a gente trombou foi uma puta loja de doce enorme, assim. Cara. Aí tipo, a gente viu uma caixa que parecia uma caixa de sucrilhos. Pode tá crer, pode crer. Aí tipo, meu, que porra é essa? Aí a Agnes pegou, isso é uma caixa de pocs gigantes, tá ligado? Que bem louco. Aí, tipo, ela já pegou um e botou no... É, tipo, não tem conversa aqui, tá ligado? Tipo, não há discussão. Pega aí. Isso vai pra casa, tá ligado? Então. E aí trouxemos uma caixa de pocs gigantes e agora vocês... Vamos experimentar o primeiro, então. A questão é que a gente não sabe qual é o sabor. Sim, é que o grande lance é o seguinte. Ele trouxe não somente pocs, como ele trouxe também Kit Kat. Só que o detalhe é que o Kit Kat, ele já vem com uma... Pelo menos uma fotinho. É, tá tudo em japonês, a gente não entende bosta nenhuma, hein? Mas o Kit Kat tem uma fotinho pra descrever justamente o que cada um... aparenta ser, tá ligado? Exatamente. Porém, os pocs... Não, eles estão todos em japonês, entendeu? Exato, e não, a gente não tem ideia qual o sabor, tipo, e assim, não tem nenhuma indicação visual do que de fato é. A única coisa é a cor, e mesmo assim isso pode dizer uma infinidade de coisas. Exatamente, mesmo que tem laranja, azul, roxo, Sim, assim, então são cores variadas. E pra variadas. Começar essa brincadeira, vamos pegar justamente o poc azul. O poc azul, muito bem. Vamos abre o poc azul. Só um segundinho enquanto ele abre o poc azul. Vamos ver qual que é. Pra vocês saberem que é true o negócio. Olha, na maior inocência, eu chuto que deve ser alguma coisa a ver com amoras, mas eu tenho certeza que não é, tá ligado? Como eu falo, na maior inocência, sabe? O que você chuta, Falcone? Eu acho... Framboesa, talvez? Talvez. São bons chutes. São bons chutes. Vamos lá. Divide no meio. Vamos experimentar no mesmo. Olha, tipo, é grande, cara. Olha o tamanho dessa merda, velho. Caceta. Eu juro pra vocês, isso é o tamanho de um antebraço, cara. É o tamanho de um bebê, tá ligado? Tipo, é sério, é grande mesmo. Caralho, velho. Vou cortar no meio aqui. Eu já vi atrizes usando isso em filme pornô, tá ligado? Cacete. Eu já vi filme pornô suficiente pra saber onde isso vai parar, né, cara? Oh, muito obrigado. Bom, vamos dar a primeira Por mordida favor, aqui do nosso POC azul. Só um segundinho. Vamos lá, mano. Isso é delicioso. Nossa, mó bom esse POC. É, mas é bom pra caralho. Cara, se tem uma coisa que o Japão faz bem é doce, né? Sim, na comida e refrigerante. No geral, né? Os refrigerantes. Eu não gosto, eu não sou um cara de tomar refrigerante. Sim. Mas os refrigerantes deles são sensacionais. Inclusive, acho que até cheguei a falar aqui no do cu de uva verde, né? Cu de uva verde. Cu de uva verde. É um refrigerante que chama cu. Okay. Escreve Q-O-O. Pode crer. E o sabor uva verde só tem no McDonald's. Caralho. Você não encontra no supermercado, você não encontra pra comprar em lugar nenhum. Ah. Só no McDonald's. Que coisa doida. Coisa doida. Né? E ele é muito bom. E ele é realmente muito bom. Isso daqui eu acho que é... Eu não sei dizer que gosto é esse. Eu só comi o negócio e foda. Eu acho... Vai, Falcão. Nossa esperança está reside com você, cara. O Danibas dropou esse desafio. É, eu fui na larica mesmo e foda-se. Olha, juntando a embalagem azul com o gosto, eu diria que isso é blueberry. Você estaria errado. O que é, Man, baunilha. Baunilha. Por isso que tem um gosto suave, assim. Saquei, esse é um gosto, ele tá bem suave mesmo. É baunilha. Saquei. É um pock gigante de baunilha. Olha só, cara. Um delicioso pock gigante. Não, é muito de baunilha, bom. É tipo, realmente muito bom, tá ligado? É bem gostoso, cara. Nossa, muito bem. Bom. Muito legal. Vamos comendo outras coisas. Vamos continuar. A gente vai comendo bastante desse durante o episódio. Meio como todo episódio, a gente sempre menciona umas coisinhas engraçadas. Na verdade, não engraçadas, mas horríveis. Horríveis, né? Pelo contrário, inclusive. O contrário de engraçado. O que andará acontecendo? Podemos concluir aqui pelo nosso Shorumi Watch semanal. É que o mundo continua uma bosta. Sim. O ser humano continua sendo a criatura mais babaca que já pisou nesse planeta. Exatamente. E a gente não está mostrando nenhum sinal de melhorar isso. De reverter a situação. Não há tendência de melhora. Não, a gente gostou desse prêmio e vamos continuar com ele, tá ligado? Exato, ostentando. E vai ser uma briga difícil, cara. Exato. E já agora falando em escrotidão, aparentemente... voltando ao assunto da semana passada e retrasada e por aí vai, o grande avião da Malásia continua inencontrado. Desaparecido completamente. Sumido, e só que a gente fez agora... Isso depois do primeiro-ministro, né, ter falado que caiu no Índico. Não, tá lá e vocês que se fodam aí, famílias, param de chorar, caiu lá. O primeiro-ministro malaio decretou que vocês devam se fuder. É, exatamente, vai pra puta que te pariu, né? Abre aspas, não enche o saco, vai embora. Exato. Fecha aspas, tá ligado? Porém... até agora não encontraram nenhuma peça do avião. Pois assim. É, cara. Isso porque tem, tipo, veja bem, os Estados Unidos estão usando satélites que eles usam para encontrar submarinos atômicos. Usando Bin Laden. Exato, né, que são feitos para, tipo, desaparecerem do mapa e tudo mais, tal, só o quê. E eles não encontraram uma peça do avião até agora, cara. É, cara. É isso aí. Onde, cara, que foi parar essa merda desse avião, cara? Não, cara, eu topo a teoria do podcast. Foi o podcast passado, podcast atrasado? Acho que foi retrasado. Dos amigos do Games Foda. É. Que, tipo, voltou no tempo e é o avião do 11 de setembro. Exato. Sim, é verdade. Teoria, essa é uma boa... Se materializar no ar, assim, é a teoria mais plausível que eu ouvi até agora. É uma boa, teoria. Cara. Eu também acho. Tá, muito bem. Pois é, avião na Malásia tá tudo cagado. Só pra avisar, né, que o avião... É. O avião na Malásia continua uma bosta, tá ligado? E recentemente tivemos a visita em Higienópolis do Jack Estripador. Jack Estripador deu uma passada em Higienópolis. Deu um rolezinho por lá, aparentemente, nas notícias saíram que... Pois é, foi a semana, eu acho que o primeiro foi no domingo, dia 23. Eu não apareceu lembro, uma... Apareceu pernas, braços, membros, assim, variados, mãos. Tudo com as digitais cortadas, pra, né, não ter reconhecimento e tudo mais. E aí, horas depois que foram encontrados esses pedaços, encontraram um torso inteiro do cara, sem pedaços da pele, porque eles acham que tiraram por conta de tatuagem, essas, né, pra reconhecimento e tal. E aí, dias depois, encontraram, eu acho que foi outro pedaço da perna. Acho que mais alguma coisa assim. Que bizarro. Resumidamente, tem alguém fazendo uma bela de uma bagunça aí na cidade de São Paulo. Exato, exatamente. Saiu a imagem já do suspeito, né? É mesmo? Mas é interessante, né? Temos aí Jack Estripador visitando a cidade, né? Jack o Stripper. O Jack o Stripper. e ele tá visitando a cidade. Fazendo umas merdas pesadas, né? Em Higienópolis. Picando a galera na maior. Então, atenção aí, fique esperto pra não cair nas mãos do Jack Stripador de Higienópolis, cara. Com sobretudo preto e facas. E pra provar que lá no Japão também as coisas são uma merda. Muito bem, é verdade. Tem isso, né? É uma situação global, né? É global, sim, cara. Sim, é global. Não era o Brasil. Tipo, o Xiaomi Watch vale pro globo inteiro, cara. O mundo está uma bosta, galera. Xiaomi Watch. Que lá no Japão, enquanto a gente tava lá, tava rolando muito no noticiário uma história de um babysitter, um cara babysitter que matou uma criança. Acharam uma criança morta numa casa lá e tal. E aí chegaram nesse babysitter aí que aparentemente já tinha cuidado de outras crianças. Pode crer, já tinham descoberto que ele tinha um comportamento meio estranho em fóruns online, coisas assim e tal. E é um maluquinho meio bizarro. Que pesado. Tinham prendido ele preventivamente e estavam investigando a parada. Mas disse que, meu, foi um bagulho pesado de, tipo, esquartejar a criança, tá ligado? Foi um bagulho pesadão, assim. Pelo menos até quando a gente voltou, não tinham resolvido 100% o caso. Pode crer. Isso porque já pegaram o cara, não isso foi? Isso porque já pegaram o cara. Já prenderam o cara. Só não, realmente, não desvendaram como, né? Como que aconteceu e tal. Que vita, meu. Quando, nem enfim. Que é pesado, assim. Nossa, que pesado. Bad, hein, mano? Bad. Tá pesado. Bad. E outra coisa que até lembrei de comentar agora... É que a galera no Japão tá toda meio em pânico, tava, ainda tá, na verdade, porque tá rolando assim, a economia do Japão vai mal faz bastante tempo já. Certo. E lá existe um negócio que chama é o imposto de consumo. Que assim, tem um preço, qualquer produto que você vai comprar tem um preço e tem 5% de imposto em cima desse preço. Pode crer. Tipo, é um imposto universal, tá ligado? Sim. Pra absolutamente tudo. Pra tudo. Todos os produtos têm esse imposto universal. Em 1º de abril, esse imposto ia subir de 5 para 8%. Nossa. Então, tipo, meu, a galera tava de cabelo em pé. Puta da vida. Assim, na TV só se falava disso o tempo todo. Uhum. Porque, meu, ia fazer muita diferença no orçamento das famílias. Claro, assim, claro. Lógico, né? 3% em qualquer orçamento. Numa economia zoada. Tipo, quase 10% de tudo que você vai comprar é imposto, assim, sabe? E esse imposto de 5% tava já, tipo, há muitos anos. Nossa. Tava, tipo, estável há muito tempo. Isso. E, tipo, agora eles iam aumentar pra 8%. E, meu, a galera, ela tava muito preocupada, assim. Tipo, qualquer coisa tipo de arroz, a passagem do trem ia aumentar, assim. Nossa, saca? Cara. Tipo, todos os preços. Ia mexer na vida de todo mundo, assim. Caralho. Caralho, pesado. Então tava tendo muito isso, tipo, programas falando de economia familiar, não sei o quê, tá ligado? Sim, sim. E também muita liquidação em loja. Pode crer. Tipo, de falar a última liquidação antes do aumento de imposto, tá? Sim, sim, sim, sim. Tava rolando muito disso, assim. Esse que é o lance, né? Não é só aqui. Entendeu? Resumidamente, o Brasil não é uma bosta, o mundo inteiro é uma bosta. Exato, vivemos num planeta bem de bosta, galera. Pois é. A gente tá aqui pra lembrar vocês disso, nunca esqueçam. Todo lugar do mundo é fodido do seu jeitinho especial, exato, assim. Exato, cara. Do seu próprio jeitinho, sim. Que só aquele lugar é fodido daquele jeito. Fodido daquele jeito. Então, se você tá aí xingando o Brasil, lembre-se, no lugar que você quer ir também tá uma bosta, tá ligado? Exatamente. Esquenta a cabeça, não. Muito bem. Vamos para o próximo bloco pra falar de coisas legais de verdade, sim, no Japão? Vamos para o próximo POC aqui também. Bloco. Encerramos a Bad Trip e já voltamos daqui a alguns segundos, minutos. Ó. Why is it true? Life just seems so cool. Win or lose, I never know why there is a fool. Just release your heart, write it all in life. The one and only man that got the soul. Voltamos aqui novamente nesse maravilhoso navio sujo, ensanguentado e cheio de histórias incríveis pra contar. E POC, estamos aqui comendo nosso segundo POC, que vem numa embalagem laranja. Sim. E esse acho que a gente acertou, hein? Então, o cheiro dele indica algo cítrico. Uhum. Algo cítrico e laranja. Uhum. Então, eu chuto que deve ser laranja. Acertamos? Queria esperar o Dani pra comer. Não é laranja, é cítrico, mas não é laranja, eu acho. Não, acho que é laranja, sim. Eu vou apostar na laranja. Eu não sei. Você pode pegar, tipo, mexerica, talvez? Eles têm mexerica lá? Tem. Tem mexerica. Esse tem gosto de Fruit Loops, cara. É verdade. Gosto de Fruit Loops. Isso é verdade, tem gosto de Fruit Loops, meu. Gosto de Fruit Loops, essa porra. Não. Eu chuto laranja. Laranja? Acertamos? Pode ser laranja? Eu chuto qualquer outra coisa que não seja laranja. Sim, é laranja. É laranja? É laranja. É laranja. Ah-ha. Eu sou do contra, tá ligado? É um Rainbow Pock gigante de laranja. Rainbow Pock. É lindo, maravilhoso e tem gosto de sonhos. O foda é essa massa que é boa, né, cara? Essa massinha. Sim. Essa massa é muito louca. Biscoitinho. Muito louco. E essa camada de creme delicioso é delicioso. Tá tudo sujo nossos microfones aqui. Mas valeu totalmente a pena. E essas porras são baratas, cara. Mas não. É, né? E tipo, uma caixa... A gente comprou tipo uma caixa cheia disso. Isso é tipo 10 dólares, assim. Caralho, meu. Aí sim, velho. Nossa, deve ser um cara muito gordo no Japão. Cara, sabe que isso é uma fita? Porque, cara, eu não sei como é que o japonês é tudo magro, cara. Tem que usar muito rolê de bicicleta e a pé, não dão? Então, tem isso, eles tomam chá pra caralho. Emagrece. Mas, velho... Tipo, é muita comida. É muita comida, cara. Então. É tipo uma comida barata, abundante e gordurosa pra porra. Caralho, cara. Porque tipo, é fritura. sim, tá ligado? Vários bagulho, a milanesa frito no óleo, tipo, mó gordo assim, saca? Meu, o Japão é o lugar mais legal do mundo, cara. Cara, sabe... É muito legal. Eu não sei se é o lugar mais legal do mundo, mas é muito legal. Eu acho que no top 5 ali, tá ligado? Eu acho que justamente é isso que a gente vai falar, né? No bloco de hoje. Aproveitando o embalo. Vamos falar justamente sobre esse tempo de Mussa e Agnes no Japão. Cara. Exatamente. Então, Mussa, diga pra nós aí. Antes de mais nada, eu queria falar que... Antes de falar sobre o Japão, propriamente dito, eu e a Agnes, a gente constatou que tem chinês pra caralho em todo lugar. É mesmo, incluindo cara? No Japão. Cara, em todo lugar tem chinês pra caralho. Que fita, cara. Sim, em Dubai, no Japão, a gente foi pro Dubai. Cara, tem muito chinês em todo lugar, cara. Eles passaram, se não me engano, eu acho que até 2 anos atrás, os maiores... O povo que mais era turista no mundo, assim, era, se não me engano, era a Alemanha. Aí a China passou e, tipo, monstruosamente passou, assim. Desde que eles abriram todas as fronteiras, é mais fácil pra qualquer cidadão, né, ir viajar. E tem muito no mundo agora, realmente, também, cara, por conta disso. Tipo, a gente... Além de eles serem um terço da população mundial, né? O que ajuda um pouco. O que ajuda um pouco. Bastante, né? Mas, cara, lá no aeroporto de Dubai, que é enorme, por sinal... Aliás, os aeroportos, tanto de Dubai quanto de Tóquio, me fazem chorar por Guarulhos, saca? Sim, sim. Porque, tipo... Tipo, aquele som que o Daniel tava falando no outro programa, O som da girafa morrendo. O som de trepando. Mas enfim, cara, em todos os portões tinha chinês pra caralho. Pode crer. E chegando no Japão, todo lugar que a gente ia passear tinha chinês pra caralho. Pode crer. Muito chinês. Caralho. Muito chinês. É, em São Paulo mesmo eu tô vendo bem mais do que antigamente, nos últimos anos. E existe uma clara diferença entre chineses do continente e taiwaneses. Ah, sim. Existe uma diferença tipo de comportamento, assim. Não. Sério? Que brisa. Tipo, os chineses do continente, eles são muito mais mal educados. Assim. Sério? Tipo, eles te trombam e não falam nada, tá ligado? Que engraçado. E, tipo, eles são mais sujos, assim. Pode crer. Saca? Sim, tipo, a galera de Taiwan é mais comportadinha, assim. Sério? Pelo que a gente viu. Viu de... E uma... A namorada do irmão da Agnes é de Taiwan. Pode crer. Ela fala que, tipo... Geralmente, existe essa diferença. Geralmente, se você vê um cara chinês mal educado, a chance é que ele é do continente. Entendi. Pode crer, não. De Taiwan. Entendi. Isso aqui. Mas, brisa, enfim, cara. Tinha muito chinês em todo canto. E a gente descobriu que... Eu acho que eles eram israelitas. Que os israelitas são folgados. Sério? Porque o hotel que a gente ficou era um hotel que, tipo, era quase um hostel que vai muita gente de vários países, tá ligado? Pode crer. E lá era no hotel onde a gente ficou, o banheiro era compartilhado. No andar tinha dois banheiros masculinos, dois femininos, dois chuveiros e dois conjuntos de duas pias pra galera escovar o dente, lavar a mão, não sei o quê. Certo. E aí, cara, a galera, eu deduzi que eles eram israelenses por causa do idioma que tá escrito no shampoo que eles deixavam no banheiro. Tá ligado? Que era, tava em... É, naquela língua que eu não sei como se chama. Yiddish. Não, é hebraico. Hebraico. Hebraico. Que, cara, eles eram barulhentos demais. Tipo assim, as paredes do Japão são finas, então é fácil você ser barulhento. Entendi. Mas, então, tipo, a gente sabia disso, então eu e a Agnes, a gente chegava tarde no hotel, tomava cuidado pra, tipo, falar baixo, não ligar a TV com volume muito alto, não sei o quê. Meu, e os caras dando umas gargalhadas, falando alto pra caralho, não sei o quê. Tipo, ah, mano, sério, cara, meia-noite, velho. Tipo, a galera folgada pra porra. Não, tipo, e aí tinha umas minas que eu não sei de quem que era também, que falavam fazer um barulho pra caralho. Então, tipo, é complicado, assim. Entendi. E é interessante nesses picos onde tem, tipo, gente do mundo inteiro, tá ligado? Porque, tipo, sei lá, é raro você, tipo, mesmo no Brasil, são pessoas que vêm, são muito específicos os turistas que vêm, sabe? Tipo, sim. Mas no Japão não, né? Tipo, gente do mundo inteiro, europeu, árabe, o que for. Uma galera roleta, assim, né? É. E chegou uma galera que eu não sei de onde era, eles falavam inglês, mas eu não sei de onde era. Que apareceram como uma criança. Ah, que é tal de ficar correndo pelo andar, Foda, né? Que era pesado, assim. Pesado. A sorte é que a gente chegava muito cansado em casa do hotel, todo tipo, dia. Chegava e capotava. Tipo, meu, chapava, assim. Foda-se, né? Melhor esquema mesmo, cara. Muito louco. E aí, moça? Mas, cara, foi uma experiência interessante, assim. A gente ficou 12 dias no total no Japão. Pode crer. É, ficamos em Tóquio. A nossa base era Tóquio. E a gente fez vários rolês ali nas cercanias de Tóquio. Eu queria que minha base fosse Tóquio também. Cara, ter uma base em Tóquio deve ser muito louco. Sim, é louco. Deve ser mal ter uma base. E a gente fez dois bate-voltas até Kyoto. Pode crer. Que dá mais ou menos umas 2 horas e meia de trem-bala. Aliás, andar de trem-bala é uma fita. Então, como é que é isso, cara? Faz jus ao nome, trem-bala? Faz, cara. Animal. Faz, porque... Você se sente andando em um avião sobre trilhos, assim. Que animal. O bagulho é muito rápido. Que fita, cara. E, tipo, no primeiro dia que a gente foi, tava nublado, mas no segundo, o dia tava limpo, deu pra ver o Monte Fuji perfeitamente. Ah, que louco. Da janela do trem. E aquela viagem classicona, né? É. Que você realmente passa e tem lá o Monte Fuji. Cara, né? E parece de mentira, assim. Sério? Porque o bagulho tá tão perto, assim, que parece, tipo, não, essa porra não é verdade, sabe? Eu tô vendo filme, tá ligado? É. E ele, tipo, lá, todo branquinho, na ponta branquinha, assim, não sei o que e tal. Caralho, velho. É animal. É, tipo, assim, de um lado você vê... a costa, mar e rios e não sei o quê. Do outro lado você vê o Monte Fuji, tá tipo, ligado? Tipo, você ganhando dos dois jeitos. Não importa, você ganha, saca? Que foda, cara. Que foda. E é assustador você andar de trem-bala, não só pela velocidade dele, além de tudo ele parece um pato. Parece um pato? Tipo, a cabine dele parece um pato. É mesmo, o bico de um pato. Que animal. Tá ligado? Mas a pontualidade é escrota. É, né? Sim. Tipo, ele chega na hora. O trem, tipo, tá lá. O trem vai sair às... 5h52. Ele sai às 52, tá ligado? Pior que eu vi, acho que esses dias tava rolando um vídeo nas internets aí, de por que eles são realmente tão precisos. Porque sempre tem dois caras. um cara que é o piloto ali, dirigindo o negócio, e outro com um cronômetro. Sim, e aí ele fica tipo, marcando certinho os intervalos pra saber se a velocidade tá certa. Tinha os checkpointzinhos e tal. É, exatamente. Que doido, cara. Que doido. E tem três categorias de trem-bala que andam em velocidades diferentes. Tem, acho que o Kodama, ele é o mais lento. Aí tem o Hikari, que é o intermediário, e o Nozomi, que é o mais rápido. Você foi no mais rápido? A gente comprou um esquema, que é um passe que você tem acesso liberado em todas as linhas públicas de trem. Ah, entendi. Que louco. Você, tipo, é meio caro, tipo, a gente pagou R$1.000 cada passe pra andar à vontade por 14 dias. Ah, mas assim, entendi. Vale a pena. Sim, total. Apesar de ser caro. Nossa, realmente, faz sentido, R$1.000. Mas vale a pena. Mas eu entendo porque, tipo, você vai pra todo lugar. É expansivo pra caralho. Você pode andar o Japão inteiro, literalmente, com o Japão, entendeu? R$1.000. Oh, isso é muito brisa, cara. Isso é muito louco, cara. Acho que um lance em geral é que tipo, no Canadá tinha bastante trem também, tá ligado? Tipo, você vai, sei lá, Quebec, pra outras cidades, Toronto e tal, você vai de trem. E eu sinto falta dessa coisa do trem, tá ligado? Tipo, sabe a diferença entre pegar um busão e pegar um metrô? Imagina isso pra tudo. É tipo, que trem é tipo rota cênica sempre, tá ligado? É sempre legal e é sempre gostoso, cara, sabe? Tipo... E as linha nada a ver de trem, que anda na cidade... Já é mó bonito de ver. Porque, tipo, a cidade é bonita, saca? Pode crer. Tipo, tem uns riozinhos limpos com uns patinhos, pode tá ligado? Pode crer. Tem, tipo, umas árvores, tá ligado? Uma galeria de andando de bike, saca? Pode crer. Tipo... É uma cidade bonita de você ver, assim. Sim, sim. É, e, ao mesmo tempo, ela é caótica e claustrofóbica por um lado. É, assim, tem muita gente em todo lugar o tempo todo, em Tóquio. É uma cidade populosa pra caralho, assim. Não tem um dia da semana que o rolê tá vazio. Sim, sim, saca? Sim. Tipo, não existe rolê vazio. Sempre tem nego, tá ligado? Sempre tem os caras lá fazendo coisa. É, faz sentido. É, mas o trem é foda, cara. Porque, tipo, além disso, tem essa parte cênica, assim. Mas é prático pra caralho. Você chega em qualquer lugar de trem, saca? Tipo, sim, qualquer lugar. E, assim, no trem... É tipo, o cliente número um do trem, em Tóquio, pelo menos, é o maluco de terno e gravata. Ah, é? Sim. Você tem que ser. Tem que ser um cara muito rola pra ir trabalhar de carro. Ah, é mesmo? Você tem que ser tipo presidente, tá ligado? Pra ir trampar de carro. CEO mesmo, assim. Faz sentido. Tipo, você trabalha de carro é que nem você trabalha de helicóptero. Pode crer. Porque senão, maluco, pega o trem. Tá ligado? É, exato, né? Faz sentido também. Tá tem que ser muito boludo. Rola aquele lance dos trem lotadão? Você chegou a ver uns trem, tipo, linha vermelha, 6 horas da tarde? A gente pegou trens razoavelmente lotados. É. Assim. Mas o bagulho é tão. Tipo, organizado e assim, que eu não sei se é o mesmo nível daqui, assim, saca? Entendi. Porque aqui a galera pega, tipo, pelo desespero, assim, saca? Sim. É, e lá, você vai chegar em casa, sussa, no horário legal. O desespero é diferente. Sei. Porque lá as linhas param de funcionar em horários diferentes. Eita. Então, de repente, se você vai fazer uma baldeação e a sua outra linha vai parar de rodar mais cedo, aí você tem que correr mesmo. Caraca. Isso aconteceu com a gente um dia. Porque a gente fazia algumas baldeações pra chegar na linha que parava perto do hotel. Então a gente chegou, foi um dia que a gente chegou de Kyoto até. A gente chegou tarde. A gente chegou, era 11 horas, não, umas 11 e pouco. E aí a gente chegou na estação, tipo, não tem mais trem nessa linha aqui. É tipo, e agora? O que a gente faz, tá ligado? Caraca. Fudeu, né? A gente vai ter que enfrentar as gangues de motoqueiros com jacos de couro, com a faquinha, tá ligado? Ou ninjas. Ou ninjas. Mas me diz um negócio, mas por que eles param em horários diferentes? Tem uma explicação? Que doido, não cara. Não sei. E a gente descobriu, depois de alguns dias, que assim, às 10 horas, 10 e pouquinho, parava de rodar uma das linhas que ia pra perto do hotel. Pode crer. Então a gente tinha que mais ou menos se programar. A gente descobriu que tinha uma linha alternativa que ia. Sei. Mas no primeiro dia a gente foi a pé. Mesmo. Entendi. Umas 11 tralalá. Mas, sussa, porque o Japão é seguro pra caralho. De boa, assim, tipo, meu, você vai andar aí aos 11 e pouco de noite na rua, você e a sua mina? Sussa. Sem grilo, tá ligado? É. Não vai ter ninjas nem gangues de rockabilly, tá ligado? Entendeu? Tem muita vida noturna lá, de tipo, as pessoas jantam mais tarde às vezes? Tem em certas regiões. Nas regiões que tem balada e tal, não sei sim, o quê. Sim. Que fica mais ativo até de noitão, assim, tal. Pode crer. É, tem muito lugar que fica aberto 24 horas, tipo, principalmente loja de conveniência, né, assim. Mas os trens param. Tipo, o último trem roda, tipo, meia-noite e meia, uma hora, assim, pode tal. Crer, aí os trens param. Pode crer. Tá ligado? E inglês? Foi susto? Dá pra se comunicar em inglês lá? Ou vocês só se comunicaram em japonês? Porque, né, você e a Agnes... Sim, a gente fala japonês. Vocês dois falam japonês, então não tem necessidade nenhuma, mas... Se colar falando inglês, vocês viram, né? Você... A galera tenta. É? Tipo, eles se esforçam muito. Sim. Eles nem sempre conseguem. Mas eles se esforçam. Mas uma coisa que eu falo pra quem vai pra Tóquio sempre é que lá tudo é legendado em inglês. É verdade. É uma cidade bem internacional nesse caso. Sim, então. Né? Tipo... Pois é. É, e tipo, mesmo que você vai tipo comprar o bilhete do trem, você pode botar a máquina em inglês. Isso aqui faz sentido. Tá ligado? Pra você não se perder, tá ligado? Sim, sim. E falando em pausas de trem, vamos fazer uma pequena pausa pra experimentar o próximo doce aqui. Que é um Kit Kat, que de acordo com a fotinha aqui da frente... Deixa eu ver o que é aqui, Eu chuto que é um Kit Kat de telhas. É verdade. É o de telha. É um Kit Kat de telhas. Sabor telhas. Vamos ver qual é o sabor. Eu sei o que é isso aqui. O quê? Canela. É canela, eu acho. É, tem. Parece canela. É, eu acho que é só canela, eu ia falar cappuccino. É que se fosse cappuccino, ia ter uma foto no cappuccino, tá ligado? Talvez. Eu acho que esse é canela. É, isso parece canela. É, isso é. O que, que é isso, moço? Então, na verdade, isso é um doce tradicional de Kyoto. Que chama Yatsuhashi. É do quê? Ele pode ser de várias coisas, na verdade. Nossa, mas gostoso, o tradicional, se eu não me engano, ele vai canela mesmo. Nossa, muito gostoso. Bem bom mesmo, cara. E ele, você pode comprar ele com vários recheios, né? Ele é um doce de mochi, assim, de arroz, tipo uma gelatininha de arroz, certo, assim. Certo. Que você pode rechear ele com várias coisas. Ele tem formato de telha mesmo. Ele é um triângulozinho e tal. Então, de um certo modo, nós estávamos errados. Não estávamos. É, então, isso que eu ia falar. A gente muito comprou bom. Porque ele é um sabor de Kyoto, assim. Entendi. É um Kit Kat que só vende em Kyoto. Pô, bem gostoso, cara. Que louco. Bem gostoso, saquei. Nossa, e tem, muito tem foda Kit Kats esse, né? Que só vendem em determinadas regiões, assim. Assim, ó, falar que assim, eu não sou o maior fã de chocolate do mundo. É, eu gosto mais de salgados do que dos doces, mas, cara, isso daqui é maravilhoso, cara. Esse chocolate é muito bom, cara. Isso tá sendo uma viagem gastronômica. É, então, exatamente. Esse chocolate é muito bom, cara. Bem bom mesmo, cara. Eles manjam uns doces, cara. Nossa, muito foda. É tipo, ele... Realmente equilibrado o doce da canela com o doce. Não é aquele doce sobrecarregado. Não, os caras, eles manjam de fazer doce lá, louco. Cara. Eles manjam muito de fazer Nossa. Doce. Não, esse me surpreendeu, cara. É, cara. Aí, ó. Começou. Esse me surpreendeu. Boa, boa. Esse tá foda. Uma coisa que eu ainda estou curioso com esse verde aqui. Ah, não, o vai chegar. O grande poke verde. Vamos deixar por último. Vamos. Sabe o que é engraçado? Uma coisa que eles piram é restaurante de massa italiana. É mesmo? Sério? Tem muito... Muito restaurante de massa italiana. Que engraçado, né, cara? De pizza, tipo, de comidas italianas de modo geral, assim, tá ligado? Eles piram muito em comida italiana. Aliás, antes da gente começar a gravar, o moço tava mostrando várias fotos, né? E eu vi uma coisa maravilhosa lá, que é as pizzas em formato de estrela. De estrela. Cara, isso é genial, porque é uma pizza feita de pontas. Sim. Tá ligado? É uma pizza só de pontas. É muito foda. Os japoneses, eles manjam de coisas... Cara. Eles inventam umas paradas, assim. Praticidade, cara. É o nome do jogo, cara. Muito louco. Mas aí, continuando... Continuando com a viagem, cara. Como é que rolou aí? Então, vocês foram muito pra Kyoto, né? Pra Kyoto a gente foi e, cara, eu descobri que Kyoto é tipo São Paulo, cara. É? As pessoas falam que Tóquio é que nem São Paulo. Não, cara. Kyoto é que nem São Paulo, cara. Kyoto que nem São Paulo. Kyoto tem trânsito pra caralho. É, tipo, tem muito trânsito em Kyoto, cara. Que brisa. A gente foi lá de meio de semana e outra vez no fim de semana. Sei. Cara, de sábado tem muito trânsito aquela merda, cara. Que fita, cara. Porque lá em Kyoto tem um bagulho que você compra um passe pra você andar o dia inteiro de ônibus. E ônibus que fazem os circuitos dos principais pontos turísticos da cidade, né? Pode crer. As áreas dos templos, principalmente, né? E você paga tipo $5, tá ligado? Um passe pra andar a porra do dia inteiro no ônibus. Sendo que o passe custa 220 ienes, dá tipo uns R$5, assim. Pode crer. Mais ou menos. Pode crer. Cada passe pro adulto de ônibus. Entendi. Lá em Kyoto. E, cara, a gente pegou o ônibus, a gente demorou pra caralho pra chegar no tempo lá, cara. Tipo, tinha muito trânsito, tinha muito, muito, muito trânsito. Engraçado, né, que a filosofia de uma cidade não passe pra outra nesse sentido, né? Diferente, cara. E Kyoto é uma cidade muito mais caótica do que Tóquio. Assim, Tóquio é tudo muito bem sinalizadinho, limpinho, quadradinho, certinho, né? Quadradinho. Kyoto, tipo, tem uma placa aqui, outra ali, tá ligado? É bem São Paulo, né? São Paulo, assim, cara. É muito mais desorganizado, assim. Tipo, não soube crescer direito, assim. É, entendeu? Sei. Porque Kyoto era a antiga capital, assim. Entendi. Ah, entendi. Então tem muita coisa histórica lá. Saquei. E dá a impressão que era uma cidade velha que foi crescendo nova e, tipo, criou um causão, assim, tá sei, na, na, na parada. Sei, doido, sei, sei. É uma cidade muito interessante, muito bonita, principalmente nos templos. Né? Mas uma coisa ainda sobre os ônibus que é bem interessante, que, cara, os ônibus, tipo, são muito educados, assim. É, mesmo, cara. E, tipo, você sobe no busão por trás, né? E aí você senta e tal. E aí tem o condutor. E aí quando o condutor para no, no ponto, ele fala... É, desculpas por terem feito vocês esperarem. Olha, podem só, subir. Cara. E aí cada pessoa que desce, ele fala, obrigado. Obrigado. Uou, uau, obrigado. Cara. Porque assim, você paga a hora que você desce. Ah. E a caixinha do, da grana fica do lado do condutor. Onde você paga e desce, ele, obrigado. Muito obrigado. Que da hora, obrigado. Que da hora. Caceta, pra cada pessoa que passa e paga, tipo. Maluco. E as pessoas deixam o dinheiro trocadinho certinho ali e tal. Santo, pode crer. Tipo, ele não fica olhando, tá ligado? Aí a pessoa larga uma grana. E, tipo, ele e agradece. É, ele já assume que aquilo é grana do, do bagulho. É, entendeu? É. E ele agradece toda vez. Que animal, cara. Interessante isso. Bagulho doido. E ele fala, cuidado, o ônibus vai partir. Ah, é? E ele anda, tipo, opa, pô. Ele, vou virar à direita. Aí ele vira à direita. Ele avisa quando ele vai virar à direita. Vou virar à esquerda. Aí ele vira à esquerda. Sério? E não é nem num tom animado, esse é, tipo, apenas um tom... É um tom, tipo, uma, cuidado. Aí, tipo, cuidado, vou frear bruscamente agora. É. Cuidado. E, tipo... E nem é bruscamente, é tipo... E nem é, tipo... Meu, comparado com São Paulo, é, tá ligado? É, eu... Mano, esses dias eu fui, tipo, pegar um ônibus, eu acho que, tipo... Tipo, o cara não tava vendo, que ele tava olhando pra outro lado, assim, tipo, no busão, e tava no ponto, assim. Aí eu dei só um toquinho, assim, de tipo, opa, tudo bom, assim, só pra entrar. Ele não viu, eu falei, ah, acho que ele não viu. Ou, oh, continuei a chamar, ele não olhava. Aí uma hora simplesmente ele borrou. Ah, eu tô te ouvindo, porra! O quê? Nossa! Ah, mano, se desse jeito eu não vou deixar ninguém entrar nessa porra desse ônibus. Eu, tipo, aí eu olhei, tipo, tinha várias senhoras em volta de mim, né? Várias pessoas, todo mundo, tipo, quieto, assim, tá ligado? Eu, tipo, estranho, tá beleza. Então, e aí tem a plaquinha com o nome do condutor atrás. Ah, assim, que louco. O condutor que vai te guiar com respeito hoje é... Que louco, mano. Olha, cara. Só, cara, o busão do respeito, cara. E aí, do respeito, e aí cara, tipo, do no busão... Bonde tem... do respeito. Bonde do respeito. No busão tem uma TVzinha que fala qual é a próxima parada dele. Ah, sim, do sim. Do busão. Ah. Pode crer. E aí e tem um narradorzinho que vai falando também. Ah, o próximo animal. Ponto é tal. Se você vai descer em tal outro lugar, desça aqui. Que tipo, da hora, é mó tipo, útil, tipo, né? Tipo, se você vai no templo tal, no templo tal, no templo tal... Tipo um guia em áudio, assim, isso, né? Isso, tipo... Se você vai no hospital tal, desce aqui. Pode crer. Se você vai no terminal tal, desce aqui. Tipo, meu, é tipo muito organizado, cara, o bagulho. Animal, velho. É tipo animal. Muito, muito, muito organizado. Isso é muito louco, cara. E aí, às vezes, eles param e trocam de condutor e tal. Não sei, acho que por causa do horário, não, não sei e tal, não sei o quê. E é muito limpinho e organizado e... seguro. Tipo, pelas fotos que você tava mostrando agora, antes da gente começar a gravar, tipo, essas são coisas que eu reparei, tipo, parece é limpo, muito limpo e seguro, tá ligado? Sim, tipo, isso é verdade. É tudo não, muito limpo e seguro ali. Especialmente limpo, assim, e não é só, não só falando de lixo, tá ligado? Não, mas de posição visual, isso, tá ligado? Isso, exato, tipo, tudo é respeitado visualmente, sim, as coisas sim. Não estão em conflito visualmente. Não é sobrecarregado o bagulho, que é muito diferente daquelas imagens que você vê em filme do Japão, assim, tipo, mesmo, então, e isso que eu quero falar, mesmo em Tóquio, nas fotos ali que você tava mostrando, parece que é tudo, tipo, não, beleza, eu entendo que isso é chamativo e colorido, mas tem o seu espaço, sabe? Assim, não é como se isso aqui estivesse invadindo o espaço desse prédio do lado, sabe? Sim, essas sim, coisas. Sim. Tem, achei isso muito louco. Cara. É. Muito bonitinho. E no trem é a mesma coisa. Inclusive, hoje eu peguei metrô. Pode crer. E eu fiquei assim, cara, o metrô daqui parte muito sem cerimônia, assim. É, tipo, apenas... É tipo, barulho e vai. É, porque lá é assim, o trem, você entra no trem. Aí fala, atenção, a porta vai fechar. Aí a porta fecha. Uhum. Aí o trem vai. Aí fala, ah, a próxima estação é tal. É, aqui você pode fazer baldeação para tal linha, tal linha, tal linha, tal linha, tal linha. Cuidado para não esquecer nada no trem. Uhum. É, a porta vai se abrir do lado esquerdo ou direito do trem. Uhum. É, cuidado na hora de descer. Existe um vão entre o trem e a plataforma. Cuidado. Tudo avisadinho. É, tá ligado? Caralho. Louco. E aí você desce e tal. E aí tem um monitorzinho que fala, tipo, as baldeações que tem, não sei o quê. E tipo, e aqui eu fiquei esperando, assim. Tipo, como assim ele vai sair? Sem falar que o trem vai sair. Tá que as portas vão fechar e que o trem vai sair. Tipo, tá aqui ligado? Apenas... vai, tá cara, em Montreal tinha uma coisa muito engraçada no metrô, que era... Os metrôs de lá são parecidos com os de Paris, que são, tipo, uns... Tem um pneu, assim. Uh-huh. Não é no trilho, tá ligado? Tem um sei. Pneuzão, assim, tal. Sei. para diminuir o barulho, e eles são meio que elétricos. Todo metrô é elétrico, óbvio, mas eu digo, ele tem um motor dele era um pouco diferente, ele era tipo, tinha várias fases e tudo mais. Então toda vez que ele saía, toda vez que ele saía, ele fazia um barulhinho que era... E eu no começo, eu passei, tipo, sei lá, eu morei 4 anos em Montreal. Nos primeiros 3 anos eu achava que esse é o barulhinho que o metrô faz e tudo mais. Até que um dia explicaram, tipo, apareceu no jornal como curiosidade. Assim, isso é o motor do metrô que ele aquece em 3 fases até ele sair. Olha. E aí ele primeiro faz um barulho, depois o segundo, depois o terceiro, porque são as 3 fases do motor, tá ligado? O motor é agradável, tá ligado? É, eu falei, tipo, nossa, que da hora. E é um barulho gostoso, assim, porque você fala, yes, eu estou saindo, eu vou chegar no meu lugar, sabe? Assim, é esse tipo de barulho, sabe? Assim, pode crer. É muito pode legal, crer. Muito legal. Mas é uma coisa que é um pouco assustador, por outro lado, é que assim, lá, cara, se você dá lugar pra um idoso sentar, ele vai te agradecer muito, cara. É sério? Mesmo, cara? Porque as pessoas são meio cuzonas, assim, nesse sentido lá. Sério? Tipo, de fingir que tá dormindo e não dá lugar, tá ligado? Caralho, meu. Então, assim, aconteceu 2 vezes com a gente. A gente tava sentado, aí a Agnes levantou, eu levantei pra dar lugar pra umas senhoras. Cara, daquele momento até a gente descer, elas ficaram agradecendo de, tipo, de 1 em 1 minuto, assim. Tipo, muito obrigado, não sei o quê. Ah, quer sentar? Caralho. Não precisa, pode ficar. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Caralho, meu. A gente desceu, tipo, já tinha passado um tempo, a gente desceu, a senhora virou. Ah, muito obrigado de novo, não sei o quê. Caramba, cara. Ela fica, tipo, emocionada de verdade. Ela vai lembrar disso pro resto da vida. É, cara. Que alguém deu um lugar pra ela sentar, assim, no que trem. Que coisa, assim, cara. Que brisa. Porque isso. As pessoas são meio assim lá. Assim. Sério? Só que... É. Que brisa. Que doideira mesmo. Tem o assento preferencial e tal. Mas não é comum as pessoas serem solidárias no trânsito. Tá na hora de um POC? Eu acho que tá na hora de um POC. Tá na hora de um POC, eu diria. Este é de uma cor roxa, né? Roxa. Sei. Lilás. Sei. Bom, pela cor, normalmente a gente chuta que é de uva, né? É, basic. Né? É um chute seguro. É um chute seguro, né? Seguro. Então vamos abrir e ver isso daqui. Vamos analisar se é de fato de uva. Pode ser, porque é uma grande embalagem roxa. Roxa, um né? Roxo bem escuro, bem característico de coisas de uva, né? Sim. Até. Apesar de que eu acho que você está muito concordante, se pá não é de uva. É. Então, exato, o moço tá tipo... E todas as coisas de uva que eu vejo no Japão geralmente são verdes. Por ser uvas. Então. Sentido. Abre aqui, Daniel, eu não tô conseguindo. Deixa eu abrir. Pera aqui. Tem que ir. Minhas mãos estão suadas. Eu suo muito nas mãos. Suas mãos delicadas. Eu não consigo abrir as coisas. Acho engraçado, tô constantemente abrindo as coisas pro Falcão. É verdade isso, cara. Tipo, tem umas garrafas de água, cara, lá em casa, velho. Como um bom casal, mas, né, cara? Exato. É que tem umas... Eu preciso ser cordial. Né? Exato, né, exato. Alguém tem que ser o homem da relação e não sou eu, entendeu? Bom, eu sou horrível em dividir as coisas, então... Deixou. Ele não tem uma cor muito de uva, né? Então... Não. Inclusive, eu acredito que ele seja de fato de uva, porque ele tem cheiro de chiclete de uva, em específico. Deixa eu ver se eu já senti o cheiro dele. É verdade. É, ele mas tem... peraí, você não consegue dizer do que é isso? Ele consegue, mas ele tá fazendo charminho, entendeu? Ser charmoso. Então, charminho. É que eu não comi ainda, então eu realmente não sei qual é o gosto nem o cheiro dele. Deixa eu dar um cheirinho. Né, ó, ele tem o cheirinho de daquele lance de ele uva. Tem, sabe assim. Do que ele tem? Cheiro de danoninho. Isso, é verdade. Cheiro de algum chiclete que eu já comi na minha vida. Tanto que até pode ser meio morango às vezes, né? Então eu tô achando que não é uva, não, cara. Não, isso é uva. Isso aí, como eu falei, me lembra. Sabe aquele chiclete que tem um sapinho? Uhum. Vai, vai na uva também? Vai de quê, Daniel? Não é uva, cara. Eu sou do contra, cara. O Daniel não acertou uma até agora. No entanto, ele tem sempre certeza. Eu continuo discordando, cara. Porque é do Japão, eu sempre tô desconfiado, cara. O que você acha que é? Eu não sei, cara. Qualquer coisa menos uva. Chuta uma coisa aí, sei lá. O que você acha, Daniel? Não sei, não me parece uva, cara. O que é, moça? É o popular mirtilo, também conhecido como blueberry. Só quando era uva? Olha só. Não era uva, Daniel, estava certo. Sim, nossa, cara. Olha só. Meu chute não é uva, tá ligado? Não é blueberry. Delicioso, cara. Blueberry. Nossa, blueberry. Muito bom mesmo. Até agora todos esses doces estão me surpreendendo. Nossa. Com sua deliciosidade, cara. Não, tá. Esse foi foda. Que bom, fico feliz. Nossa, esse foi foda. Fico feliz. Muito bom. Tava tão gostoso que até engasgou. Tão gostoso que o Daniel engasgou aqui. Tão gostoso que eu quase morri. Que mais? É. O que mais? O que a gente tá falando mesmo? Do metrô educado. Do metrô educado. Mas que eu tô uma cidade muito parecida com São Paulo, mas vale muito a pena visitar porque os templos são surreais de bonitos. Todos assim, aqueles templos das fotos eram de lá? De Kyoto. Tem coisa de tipo do Império Antigo, assim? Todos os templos que tem lá são daquela época. Uhum. Que louco. Tipo, foram mantidos e conservados e tal, não sei o quê. Tipo, Casa do Imperador, inclusive, assim, essas coisas. Inclusive, tem o antigo Castelo do Imperador. Uhum. Lá a gente não chegou a visitar. Pode crer. Não deu tempo, mas ainda tem lá. Entendi. Lá em Kyoto e tal. Tem muita parte desse lance histórico lá. Que animal, cara. É bem animal, louco. Vale muito a pena visitar a cidade, assim. Os caras, eles têm um respeito gigantesco por tradição, né? Tem, coisas. Bastante, tem, né? Bastante. Muito louco isso, cara. Inclusive, faz até parte meio que da religião, né? Deles, é, assim, né? Tal, do culto aos antepassados. Aos frangos, né? Que foram. Que isso é, os frangos que se foram. É, inclusive, é isso, né? Que você tinha falado, justamente quando a gente tava falando dos frangos, que o respeito aos ancestrais é mais forte do que até o próprio respeito por um deus ou alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Isso que é bem comum. Inclusive, na frente dos KFCs do Japão, tem estátuas do Coronel Sanders. Todo pros manos que foram, velho. Você comeu no KFC do Japão? Não, cara, não comi. Você não comeu KFC no Japão, velho? Não, cara. Eu ia comer. Com tanta coisa também, pra comer. KFC no Japão, velho. Não, cara, eu quase comi, assim, mas aqui, tipo... A gente repetiu dois lugares de comida só, na viagem inteira. Era o tanto de opção que tinha pra comer nas coisas lá. Caralho, meu. A gente repetiu. O Gogô Carê. Que é o carê do gorila. O curry do gorila, tá ligado? Que tinha no... Curry do gorila. Que tinha no caminho que a gente fazia do hotel pra estação de trem. Tinha um restaurantinho. Que, aliás, é uma coisa muito comum, muito prática lá. É que, assim... Você não chega e pede a comida. Tem uma máquina. Você põe o seu dinheiro e fala... aperta o botão. Eu quero rango tal, com cobertura tal, bebida tal. Uhum. É, tipo, ele cospe as fichinhas, você entrega a fichinha no balcão... E senta, tá ligado? Ah, espera, pode assim. Crer, pode crer. Que animal. Os caras nem mexem com dinheiro, né? Não, nem os caras, o cozinheiro... Porque geralmente quem atende também cozinha e serve, entendi. Então o cara, louco, você não perde tempo do cara pensando no que você vai pedir. Claro. Então, tipo, o cara não suja a mão com dinheiro. Lógico, sim, claro. Sim. É, inclusive, uma coisa no Japão é, você não entrega a grana na mão da pessoa. Você bota você no... põe na bandejinha. É. Tipo, isso nem cartão de crédito, tá ligado? Isso é um negócio que me falaram desde muito tempo, quando a primeira vez que eu fui na Liberdade, porque na Liberdade tem aqui, em todas as lojas da Liberdade tem a bandejinha. E você sempre entrega. Você põe na bandejinha. É. Que doido, cara. E as compras são todas narradas. Só que narradas? Como é? Tipo, você... O cara fala, estou pegando produto tal, fiz o cálculo, deu tal. Aí ele fica te olhando. Aí você põe a grana na bandejinha. Você tem que narrar também ou ele só... Não. Estou botando a grana na bandejinha. Botando quantidade de X e de yen. Não, você só põe. Estou abrindo minha carteira. Aí ele pega a bandejinha. Estou pegando a quantidade, igual a quantidade que você pegou. Tipo, ele pega, conta o que você pôs. Ah, peguei a quantidade tal. Aí então não sei o quê, estou te dando não sei quanto de troco. Aqui está a sua nota fiscal. Caramba, muito obrigado. Caramba, que engraçado, narrado mesmo. Inclusive, em qualquer loja de conveniência, qualquer rolê que você vai, você entra, todo mundo fala, tipo, seja bem-vindo, todo mundo. Sério, cara? Todo mundo fala, tipo, se o maluco da loja de conveniência tá lá ajeitando comida na prateleira, tipo, ele vai virar e gritar, não, e te fala, ô, bem-vindo. Cara, que da hora, cara. Imagina se fosse assim aqui, tá ligado? Então, isso que eu falo. Essas práticas de serviço são muito interessantes, né? Mas, imagina ter um negócio desse aqui, cara, a galera fica, tipo... No Japão, tá bom, você se sente rei, especial, cara. Né? Você se sente mais especial mesmo. Porque, tipo, tudo lá é pro consumidor se sentir o mais querido e à vontade. Que louco e, isso, e rei muito possível, louco, assim, isso, cara. Isso é muito, muito louco, velho. Que tipo, foda. Se der algum problema no seu pagamento... O cara pede desculpas. O cara pega e se mata na sua frente. Tipo, desculpa por eu não ter conseguido receber o seu dinheiro. Caralho. Tá ligado? Caralho. Tipo, é um bagulho assim, que saca? Doido, cara. Tanto até a Agnes, quando ela morou lá, ela trabalhou um tempo lá. E tem um lance de treinamento no Japão. Toda vez que, sim, tem os bastidores dos shoppings lá. Sim. Tá ligado? Das áreas de funcionários. Toda vez que você entra de volta... Mesmo que não tenha ninguém olhando, você abre a porta, faz uma reverência e aí você entra. Sério? Caramba, você tem que fazer uma reverência quando você entra de volta no seu local de serviço. Sério, velho? Que doido isso. Tipo, isso é um sinal de respeito universal. Tipo, respeito pro seu local de serviço no geral. Assim. E, tipo, as pessoas que estão ali. Mesmo que elas não estejam olhando, você tem que fazer uma reverência. É tipo dar seta mesmo sem ter carro nenhum atrás de você. Tipo isso. Caraca. Uou, tipo que isso. Doido, doideira. Cara. Interessante, hein? É, tipo, dá seta pro universo. É, exato, dá seta pro universo. Que louco, cara. Que doido. É louco assim. Cara... As pessoas têm um respeito pelo consumidor. As pessoas que prestam serviços têm um respeito muito foda por quem tá ali, assim. Que animal, cara. É muito, muito absurdo. Que animal. Isso reflete em todas as coisas, né? Pode crer. Inclusive nos restaurantes também. Que, cara, a gente comeu pra caralho lá. Então, a gente repetiu dois lugares. Um deles... Esse é um assunto recorrente, né? Comeu pra porra, tá ligado? Qual foi o restaurante mais louco que você foi lá? Que você falou assim, meu, se eu pudesse, eu vivia disso, sabe? Não, são duas assim... perguntas. Qual que é o restaurante mais gostoso que você comeu lá? Qual que foi o restaurante mais estranho que você isso, já foi lá? Isso, é. São duas perguntas. Boa, boa. Cara, assim... eu vou falar de restaurantes marcantes. Tá, certo, beleza. Certo. O primeiro foi o de sushi do... Sushi da, da Esteirinha. Ah, de clássico, tá, sushi da Esteirinha. Tá, tá. Que é o Kaiten Sushi. É. Que é o sushi que passa na, nos pratinhos e tal. Você empilha os pratinhos. Uhum, uhum. Porque assim, qual que é o lance? Você passa uns pratinhos... de cores diferentes, com sushis diferentes. Certo. Dependendo da cor, é um preço diferente que uhum. você vai pagar por aquele sushizinho que tá lá. Uhum. E é muito foda. Porque, tipo, você senta, tem um iPad, literalmente, na sua frente. E aí você navega pelo iPad, uhum. pede o que você quiser. Ou você pega o que tá passando na Esteirinha. O que você pede vem num pratinho da cor do assento que você tá. Que doido. Tipo, você está na mesa 33 verde. Então, se você pede um bagulho, o bagulho vai vir num pratinho verde, tá ligado? E aí, quando no iPad vai fazer... Tanan, e falar, seu pedido está chegando. Você que brisa, pede, tá então, não sei o quê. E, cara, é muito gostoso. Tipo, é muito, muito, muito bom. E a gente comeu lá e saiu, tipo, 40... R$50 pra duas pessoas. Isso, mano, comeram pra caralho. Isso que é engraçado, porque... E a gente comeu pra caralho. Você ouve histórias repetidamente de que, tipo, Japão é um lugar caro e é tudo caro e blá, comida blá, blá. Lá é muito barato. Então, é isso, muito isso barato. Que eu nunca parei pra pensar disso. Tipo, comida é sussa, né? Tipo, Cara, comida é muito barato. Você vai, tipo, o fast food lá, você paga, tipo, 500 ienes, que é, tipo, R$10. Sei. Você, tipo, é realmente muito barato. E vem muito bem servido o bagulho, assim. Uhum. É realmente muito bem servido. Você, tipo uns bagulho com arroz, carne de porco e não sei o quê, pá, não sei o quê, você come, explode, paga, tipo, R$10, R$15, assim, no máximo. Pode crer, pode crer. É muito barato, é realmente muito barato. Que doido isso. É, tipo, preço de, sei lá, é tipo preço de PF aqui. Sim, sim, que sim. Animal, só, uma comida muito boa, assim. Sim, qualidade sim, sim, muito sim, boa. Sim, sim. Eu fico imaginando, esses caras têm tanto respeito por tudo, imagina o respeito que eles devem ter pela própria comida, tá ligado? É, sim, então. Deve ser um bagulho muito maluco isso. Sim, aliás, sim. Falando em sushi, uma dúvida que eu sempre tive é que aqui no Brasil, desde que se popularizou, né, o restaurante japonês e tudo mais, tem sushi de qualquer bosta, né? De tipo, tudo. Goiaba com camarão. Sushi de qualquer merda. Com ketchup, sabe? Assim, é tipo, mais estranho. Lá é mais... tradicional, sushi é tipo sushi também. De atum, salmão, não. Tem ovos, tem, é tipo assim, bem... Na verdade tem de muitos peixes diferentes, né? Só que, eles fazem umas doideiras que nem essas retardadices que eles então, fazem. Então, a coisa mais escrota que eu vi foi um sushi de hambúrguer. Eu vi que você postou uma foto, cara. Isso deve ter sido bizarro, cara. Que na verdade tá no cardápio pra crianças. Ai, tem uma explicação, entendeu? Uh-huh. Mas a gente tava lá comendo, aí a Agnes... Sushi de hambúrguer. Tem sushi de hambúrguer. Como assim sushi de hambúrguer? Aí ela apontou pra mim no cardápio, assim, né? Aí, tipo, eu olhei e fui pedindo já. E aí, qual que foi isso aí? Foi bom essa bodega? Não, cara. Horrível, não, né? Foi tipo hambúrguer de micro-ondas em cima de um arrozinho, assim. Nossa, que nossa, que horrível. Nossa, essa é a descrição, a pior descrição de qualquer comida do mundo. Dá isso pras crianças, tá? Toma aí, criança, para de encher o saco. Toma essa merda, cala a boca, tá ligado? Nossa, mas, cara. Mas se fala em comida, cara, eu acho que tá na hora de a gente experimentar mais uma guloseima. Eu também acho. Optamos aqui pelo outro Kit Kat aqui, que é um Kit Kat de... que... Eu chuto que é, tipo, cheesecake. É, pela imagenzinha que tá ali, é cheesecake, né, parece. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui, ó, sabe o que eu sou? É, isso mesmo. Ele tem cara de cheesecake aí na frente. Legal. E ele tem cheiro de tanto de queijo quanto de morango. Tem cheese quanto de queijo. Ele é um Kit Kat de Yokohama. De Yokohama mesmo? Ele é especial. Ele é especificamente de lá. Sim. Isso deve ser, tipo, uma sobremesa de lá? É, sim. Cara, é gostoso pra porra, velho. Nossa. No meio ele é tipo... Tem leves toques de iogurte, assim, mais ou menos. É, então... Não, eu acho que é cheesecake isso aqui, não é? Ele é tipo bem, bem suave, né? No meio ele tem tipo um... Só o cheiro tá mó bom. Nossa, é mal, velho. Nossa, muito bom. Que bagulho bom. Nossa, muito bom. Eu chuto algum cheesecake doido japonês, cara. Okay. É isso que eu ia falar também. Um cheesecake japonês, assim. É um strawberry cheesecake. Muito bem, muito bem. Delicioso, velho. Nossa, muito bom. Caralho, velho. Juro pra você, cara, se eu fosse pro Japão, eu ia voltar obeso, velho. Nossa, cara, assim... Eu voltar então, obeso. A gente só não voltou obeso porque a gente andou pra caralho todos os dias, nossa, assim. Nossa, velho. A gente andou que nem uns filhos da puta, cara. Mas, ó, por enquanto, a gente comeu três pokés e dois Kit Kats. Uhum. A gente acertou um Kit Kat e... Acertaram apenas um poké. Um poké. Um poké. Precisamos melhorar esse score. De um score, certo hein, modo, Daniel. Eu acertei o outro, cara. Eu falei, é verdade. Era de uva. É verdade. Uva. Não é de uva. Não, então de acho uva. Que você. É verdade. Você tá mais certo do que eu. É, sacou? Tipo, é. Justo. Da hora. Tudo uma questão de pão de bom. Muito bom. Então, e aí as comidas. Então, aí você falou, esse foi o restaurante que. Então, a gente, é. Que foi inclusive um dos que a gente repetiu. Foi esse de sushi, que era muito gostoso. Pode era crer. Barato. Aliás, uma coisa que me deixou fudido. É meio clichê isso de você ir pra fora, voltar e falar, porra, Brasil, que merda, não sei o quê. É clichê isso. Sim. E eu não quero cair no clichê. Mas tem coisas que são foda. É, sim. O Japão é um país que é fudido de recurso natural, tá ligado? Lá não tem porra nenhuma, os caras são fudidos. Pode crer. Mas lá os caras conseguem oferecer uma comida de melhor qualidade e menor preço do que aqui. Caralho. Né? Segundo, oferecer água e chá de graça em qualquer restaurante que você vai. Caramba, qualquer um. Isso é uma coisa que eu acho tipo, muito estranho. Tipo, água, chá quente e chá gelado em qualquer restaurante. Doido, pode crer. Qualquer um. Do mais furreca, tipo do sukiá, a um rolê mais carinho assim, você vai tomar o bagulho de graça, tá ligado? Que doido, cara. Que doido, se você não quiser pagar por bebida, você não paga por bebida. Animal. Nossa, que animal isso. Que animal. Da isso, hora. Isso me deixa fudido, porque aqui qualquer água que você compra, você vai pagar uma grana. Eu tenho certeza, sabe, quando a gente vai ouvir bastante isso na Copa. Vai vir um monte de gringo aí, e aí eles vão falar, mano, eu queria comprar uma água, ele não queria me dar tipo, água, ele queria comprar, conto, tá cobrar R$5 na água, tá ligado? Vai ser tipo isso mesmo. Nossa, e isso me deixa um pouco puto, assim. Pode crer. É, meu deprê, não. Pode crer. É, e a nossa comida realmente ficou muito cara, né, cara? Sim. Eu lembro que, tipo, mano, você vai em restaurante, tipo, que antigamente é isso. Ah, nossa, eu vou gastar bastante hoje, vai ser 40 conto. Mano, gastar. Não, você não sai sem sair, você deixar um peixe ali sem conto, tá ligado? Sim, é. Tipo é bizarro. Isso, tá bizarro, foda, tá, bizarro. Tá mais caro mesmo. Mas, deixa eu ver, a gente foi num restaurante... Muito bom esse Kit Kat. Que ele é baseado naquele restaurante que é da cena dos 88 Maluco do Kill Bill. Sei, do Crazy 88 lá. Que é muito foda, um restaurante muito... Ele é meio caro. É um restaurante baseado numa cena em específico. É. Que louco, mano. Que animal, cara. Chama Gombat. E ele, cara, é muito foda. É. Quando você entra, o maître, tipo, grita... É, tipo, bem-vindos! Aí todo mundo restaurante, bem-vindo! Que animal, cara. É um animal. Você cola nos picos e você já se sente no meio de amigos, tá ligado? Exato. Que foda. Lá cara. É tipo, é meio caro, mas a comida lá é boa e tipo, um puta clima animal, assim. Sim. E voltando um pouco no do carê do gorila. Cara, tipo umas bacias de carê mó bom, assim, tá ligado? Que louco. Tipo, um arrozão, tipo, um monte de arroz, um monte de carê, uma carne... E eu descobri que carê com queijo é mó bom. É mesmo? Sério? Tipo, o cara rala um queijo em cima do carê, assim, olha e tal. Só, tem aqui no sukiá um dos pratos é curry, e aí você pode botar com queijo mesmo. E eu sempre achei aquela mistura bizarra. Falei, não, aparentemente... É bom, vou testar cara. Isso aí na próxima vez. Porque tinha lá, tipo, ranking dos toppings preferidos da galera. Tipo, primeiro lugar, queijo. E, caralho, tipo, vou experimentar essa isso porra. Aí eu vou nessa daí. Cara, porque uma coisa é fato, cara. Queijo é do caralho, velho. É, queijo é do caralho. Queijo é um bagulho muito louco. É uma das melhores invenções do ser humano. Assim. É, cara. Isso é verdade. É difícil de acreditar que o mesmo Deus que inventou o queijo inventou o pernilongo. Por exemplo. Nossa, né? Não é pra você ver, cara. É um, tipo um paradoxo. É um deus sádico. É um deus sádico. Mas enfim, esse lugar foi bem, bem da hora. E também, tipo, um dos meus preferidos, assim, da viagem. Inclusive, eu comi no sukiá de lá. Ah, comeu. Fui obrigado, tá ligado? Como é que foi essa fita aí? E, cara, o sukiá de lá é muito mais gostoso. É mesmo, cara? Porra, sério? Tipo, as coisas têm um gosto mais acentuado, assim, saca? Sei. Tipo, é um gosto mais definido, mas, tipo... Mas o cardápio é parecido, assim, tipo... É quase igual. Entendi. Só que é melhor. Só que é mais gostoso e mais barato. Entendi. Que fita, hein? E eles provavelmente fazem uma reza pros frangos que foram. Fazem, eles também. Pros bois, pros bois e os frangos que foram. Verdade. É. E fui comer também no Yoshinoya, que é o concorrente do sukiá que tem lá no Japão. Ah, pode crer. É tipo Bob's. Que é tipo Bob's. Só que eu achei mais gostoso do que o sukiá. Ah, é? Yoshinoya. Tá tipo Burger King, assim. E foi engraçado porque tava rolando esse bagulho do aumento do imposto. Pode crer. Né? E aí tava tendo... A guerra dos restaurantes de comida, fast food, de Gyudon. Nossa, porque, cara. Tipo, o Yoshinoya ia aumentar 20 ienes o preço do Gyudon. Uhum. Aí, uma outra rede, que é o Matsuya, se eu não me engano, que eu não comi, ia aumentar 10 ienes. Ah, aí o Sukiá ia diminuir o preço do Gyudon. Olha só! Nossa! Tipo, agressivo, tá ligado? Que louco isso, cara. Nossa. Que louco isso, cara. Aí os caras foram entrevistar os caras, não sei o quê, tipo, e no jornal, assim, a guerra do Gyudon. Ah, que da hora! É uma guerra da qual eu quero participar. É, então, eu quero ir pra lá, mano. Que da hora, até começar a troca de tiro, vai ser do caralho. Nossa, tá, que foda, cara. Que insanidade, que velho. Da hora, pra você que ver, tipo, a galera tava preocupada, porque não, tipo, esse tipo de fast food, a galera come muito, não sei o quê. Uhum. E afetar a vida da galera, tipo. Aí, tipo, ah, aí o Yoshinoya, não, pra manter a qualidade dos produtos, a gente vai aumentar um pouquinho o preço, não sei o quê, não sei o quê. É só que, ah, não, a gente vai abaixar o preço pra atrair a galera dos outros restaurantes. Nossa, pra meu. Eles virem pra gente, assim. Agressivo, não, agressivo. Velho, agressivo. Tipo, a gente vai manter a qualidade dos pratos, mas vai abaixar pra pegar a galera, assim. Que pode crer. Louco, velho. Cismando, né? Louco. Foi assustador, assim. É doido, nossa, impressionante. Foi animal, cara. Animal. E qual foi o restaurante mais esquisito, tipo, estranho, assim, que você trombou? Ah, além do café do Dark Souls? Além do café do Dark Souls. Cara, é, café do Dark Souls foi uma fita, cara. Foi da hora, né? Foi. Foi uma realização pessoal? Mas... Foi, cara. Foi, né? Assim, ele nem era tão bom quanto eu imaginei que ele ia ser. Pode crer, pode crer. Mas foi, tipo... Só de ser um café Dark Souls, é, né, cara? É, né, cara? Não, tipo, eu vi pessoas ali vibrando, tá ligado? Sim, sim. Como eu me senti entre irmãos. Sim. Vários Dark Bros. Vários Bros Dark ali. Bros. Tá, eu escrevi na luzinha ali. Você escreveu? Eu escrevi o 420 Praise It Faggot, né? na luzinha. 420 Praise It Faggot. Muito foda, muito bom. É, viu? Tipo... Ah, pra vocês verem com aquilo que a gente sempre fala aqui, que o Musso é o cara que não fuma maconha, mais maconheiro que eu sim, conheço. Cara. O cara foi até o Japão. Sim. E tagueou 420. Tagueou 420 no vai bagulho, se fuder, cara. Nem eu faço isso, não, cara. Exato, eu nunca taguei, cara. 420 em lugar nenhum, sim, cara. Sim, cara. Eu fui na Holanda e eu não taguei 420. Caralho. Muito foda, muito foda. Eu fui obrigado, fui obrigado. Mandou bem. Fui representar. Foi. Aí, representou bem, isso, representou cara. Bem. Mas, foi legal, tipo, eu e a Agnes fomos comer, experimentamos alguns pratos lá, não sei o quê. Foi uma experiência bem interessante, assim. Pode crer. Porque, tipo, a gente comeu um prato que é o Lord Vessel, que, tipo, ele vinha, tipo, num braseiro gigante e era peixe e fritas numa milanesa preta, assim. Sim, sim. Pra parecer que era, tipo, brasa, assim. Ah, então. E, tipo, fish and chips, né? É. Fish and chips carbonizado. Só que carbonizado. É. Que foda. Mó bom. Eles fazem com tinta de lula. É, com tinta de lula pra ficar preto e tal. Que animal. Imagina um filé de peixe, só que preto. Mano. É animal, né? Cara. Caralho, animal. Cara. E um omelete. Ah, yes! Sim! Yes. Se não me engano, uma das perguntas de hoje tem a ver com omelete. Vou deixar pra falar na boa, beleza. Que estava delicioso também. Muito o omelete. Bom. Aí eu tomei uma Estus Flask, que é um... Tinha dois tipos. Breja e suco de grapefruit. Uh-huh. Aliás, por algum motivo, tava uma onda de coisas de grapefruit no Japão. Mesmo, cara? Tipo, galera, não, tomem grapefruit. Eu nem curto muito grapefruit. Mas tava, o suquinho tava gostoso. É engraçado que, assim, é verdade isso. Gringo pira em grapefruit. Come no café da manhã e os caralho e tal. Pira. E eu sempre me pergunto, mano, é tipo uma mexerica azeda ruim, tá ligado? Você come grapefruit pra comer um açúcar que tá nele, tá ligado? Não rola. Pode cara, crer. Teve isso e todo lugar também tem ginger ale. Pra tomar. Pode crer. Mas ginger ale eu acho meio zoado também, cara. Eu nunca tinha... Eu gosto. A Agnes gosta, eu nunca tinha tomado, experimentei dela e gostei. Gostei. Eu curto. Um bagulho que eu não... Ginger ale é bom pra fazer drink, sabia? Ah, é? É, ele é porque ele não rouba o sabor... Ele ameniza o sabor do álcool, mas ele não rouba o sabor da bebida em si. Sei. Então é muito bom você fazer, se você quiser fazer um drink rápido, assim, bota seu destilado preferido e bota um pouco de ginger ale... Tá ótimo. Um bagulho que eu não gosto é Dr. Pepper. Dr. Pepper horrível. Tem gosto de pasta de dente, cara. É, eu não curto muito. Mas ginger ale, não sei se é o ginger ale japonês, especificamente. Pode crer. Mas eu achei gostoso. Doido. Cara, um restaurante diferente que a gente foi é um que tinha rodízio de pão. Ah? Quê? Tipo, tinha um buffet de pão liberado, assim. Ai, que da hora. Louco, tipo, você pede um prato e paga, você paga um drink bar, que é bebida à vontade. E um bread bar. Como assim, cara? Eu vou morar nesse lugar. Cacete, aí mano. Vai ser a sua casa, tá ligado? Sim, e aí, tipo, tinha uns pãozinhos, tinha um pão normal, tinha stick de queijo, tinha um pãozinho com alho, pão com maionese na massa. Como tá assim, ligado? Cara? Que vários da hora, tipos velho. De pão da, mó da hora, assim. Maluco, isso aí, tipo, é impressionante, eles cara. Fazendo fornada nova o tempo todo. Sim. Tipo, sai fornada, ele tipo, toca o sininho, aí você vai lá e pega um pãozinho e tal, não sei o quê, sem estresse. Cara. Come um ranguinho mó firmeza, assim. Os japoneses Nossa, sabem viver, cara. A Agnes tinha ido da outra vez que ela tava lá, ela foi e ela me levou. E foi um almoço feliz, cara. Foi um puta almoço feliz, cara. Uma overdose de pão é um almoço feliz. Exato. Mundo, velho. Que impressionante, isso, cara. Foi em Akihabara, que é o tal do bairro de comprar as paradas nerds e tal, não sei o quê. Pode crer. Que foi bem louco, foi o dia que eu comprei a edição limitada japonesa do Dark Souls 2. Sim. Ah, que foi tipo a conquista. Foi a primeira coisa que o Musa mostrou pra gente assim que a gente entrou. Os olhos dele brilharam, tá ligado? Aí ele falou assim, não, vocês precisam ver isso daqui. E é maravilhoso. Sim, cara, é uma cara. Cara, e tipo, foi um bagulho que tinha assim, na viagem inteira, consistiu em a gente não saber direito como chegar nos lugares, uhum. A gente chegar lá, meio que se perder, e achar outro bagulho muito louco no caminho, assim. Que foda. Em todos os lugares foi assim, tá ligado? Isso pode crer. A viagem foi muito foda, principalmente por causa disso, assim. Teve vários rolês que a gente foi sem planejar, uhum. Inesperado. E a gente trombou em coisas fodas. É legal, né? Quando se perder faz parte da experiência, cara, turística ali, assim, né? Assim, que animal, cara. Inclusive, a gente se perdeu no busão em Kyoto. Pode porque a gente perdeu... A gente tinha ido num dos templos e a gente perdeu o último busão que ia voltar pra estação de trem. Puta, nossa. E a gente, tipo, não. Tinha uma pinha e tal, vamos ver. Ah, tem um ônibus que aqui que vai, né? Beleza, vamos lá. A gente foi, pegou o ônibus, ficou sentado. Aí pá, pá, pá. Aí, indo e o ônibus indo não chegava em lugar nenhum, tá ligado? Aham. Uhum. Aí a Agnes abriu o mapa de novo. Ela, puta, a gente pegou o ônibus errado. Aí eu, fudeu. E agora? É, agora a gente desce no próximo ponto e vê o que faz, né? Uhum. Aí descemos. Aí a gente olhando os pontos. Já tava de noite já. E um frio do caralho. Puta, um puta frio. Teve um dia que a gente pegou 3 graus em Kyoto, cara. Caralho. Tava um frio do caralho. Caralho, meu. Não sabia o que fazer. Tava muito frio. Tava muito frio. E aí, tipo... A gente tava abrindo o mapa, não sei o que, não sei o que. Aí tinha uma moça no ponto de ônibus. Ah, você sabe como é que faz pra chegar na estação? Ela, não, puta, não sei e tal. Você tem algum mapa aí? Aí tem. Aí, tipo, a gente abriu, ela começou o papo, não sei o que. Aí chegou um tiozinho do nada, falou, ah, deixa eu ver o mapa aqui. Aí, tipo, não sei o que. Juntou uma galera. É, tipo, uma galera mó prestativa, assim, saca? Tipo, ó. Mal, velho. Tiozinho, ó, faz o seguinte. Tem que pegar o ônibus número tal, vocês pegam do outro lado da rua, pode ir. Porque isso aí vai com certeza, né? Pode crer. É tipo, galera mó firmeza, assim. Não que sei pessoa o gente fina, cara. Cara, que tipo, não, tipo, o velhinho colou pra ajudar a gente, assim, do nada, que sabe? Que animal, cara. Isso foi muito foda. Muito, muito foda mesmo, assim. E outra coisa bizarra que aconteceu é que, tipo, Agnes não podia descolar de mim, uhum. Que colava algum mano roleta que ele conversar, tá ligado? É mesmo? Sério? Que engraçado tipo, isso. Ah, tem um gringo aqui, vou trocar ideia com ele, tá ligado? Aham. Teve um episódio que a gente tava voltando da Skytree, que é um negócio que tem lá em Tóquio, que a gente voltando, aí tinha um velhinho japonês com a esposa tentando tirar foto. Uh-huh. Aí ele parou a gente, assim, chamou, hello, foto, can you help me? Foto, tipo, mostrando a câmera, assim, tá ligado? Uh-huh. Aí, tipo, aí eu falei, pode falar em japonês, né, eu entendo japonês. Uh-huh. Ali, que legal, você é de onde? Ah, sou do Brasil, né? Ah, que legal, não sei o quê. Tira foto pra gente? Tiro. Uhum. Aí ele foi lá, abraçou. Aí ele falou, abraçou a esposa, falou, my wife! Wife! Muito bom, né? Você de fato vê alguém falando usando essa expressão. Usando o termo ali seriamente, tá ligado? Eu, beleza, né, cara? Eu fui lá, tirei fotos, não sei o quê. Aí devolvi a câmera. Ele, arigato, thank you. Dankshin. Dankshin. Falou que bosta. Por que alemão, você tá, cara? Você tá me agradecendo alemão, mano? Tipo, beleza. Aí no outro, a gente tava numa loja. Aí a Agnes foi no caixa comprar uns bagulho. Eu fiquei lá vendo coisas, né? Uhum. Certo. Aí colou um japonês em mim. Ele falou, de onde você é? Do Brasil. Ele, lá fala português, né? Ó, bom. Português. Ah, ele fala, bom dia, né? Boa noite. Olá. Muito obrigado. Ó, que olá, da hora, meu. Porra. Não sei o quê. Aí, porque eu gosto muito de estudar português, não sei o quê e tal. Que doido. Começou a trocar uma ideia, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá bom, obrigado, hein? Valeu. E tipo, foi embora, assim. Ele queria falar em português com alguém. Queria dar uma exercitada só. Que louco, cara. Que louco. Aí, ele foi embora, colou um gringo em mim. Falou, você fala inglês? Falo. Aí, tipo, nisso a Agnes voltando, assim, né? Ele, É tipo, eu tô procurando isso aqui, ele me mostrou uma carta de Yu-Gi-Oh, tá ligado? Não, porque o meu filho me deu uma carta e me deu uns nomes de lugares pra ir comprar carta. Paizão perdido, tá ligado? Você sabe o que que é isso? Eu acho que é carta de Yu-Gi-Oh, né? Uhum. Ah, Yu-Gi-Oh, é. Aí a Agnes colou, voltou assim, ah, o que que tá acontecendo? Uhum. Aí, não, esse cara tá querendo saber o que que é carta, que carta é essa, né? Aí o cara fala, ah, sabe onde tem? Ah, não sei, vamos dar uma olhada, né? Aí a gente olhou, não achou. Aí o cara, não, tá bom, obrigado, né? Uhum. Foi, tipo, várias dessas, assim, uns caras... Tipo, os caras cola pra dar uma enfesada, ele vai embora, assim, né? Entendi. Que engraçado. Bem curioso, assim. E muitos turistas, os caras são muito... Acho que, inclusive, isso daí tá na pergunta, vou deixar isso pra depois. É, sobre a recepção, né, dos japoneses aos gringos, assim, porque às vezes falam que é muito frio, blá, blá, blá. Mas, enfim, eu já, isso eu tava, acho que, nas perguntas. Mas tinha muito, muito turista lá? Bastante, cara. É? Bastante. Isso que é fora de época, fora, né? De época, sim. É mais ou menos fora de época, porque em abril... É uma época popular de turista, porque começa a florescer as cerejeiras. Ah, entendi. Né? É no começo de abril. Só que... Inclusive, a gente veio embora logo antes de começar a florescer as cerejeiras. Pode crer, né? Pode crer. Mas pode é uma crer. Época popular de gente ir pro Japão. Saquei. Agora em abril, né? Saquei. Mas tinha muito turista. Louco. Principalmente chineses. Tinha chineses pra caralho. Né? Como você replica, voltando ao assunto chinês. Assunto chinês. Pode crer. E é uma piração, assim, pra terminar os passeios, assim. Primeiro que Akihabara é uma piração foda, né? Uhum. De você entrar em lojinhas com 1 milhão de jogos velhos, baratos e bonecos e não sei o que, tá ligado? Que animal. E você, tipo, nossa, quero levar tudo isso pra casa, tá ligado? E essa cultura é muito foda disso, de realmente as pessoas venderem as suas coisas, assim. Sim, né? Pode crer. É, né? De, tipo, dos games, assim, de... Porque não tem essa cultura de colecionar muito, de guardar muitas coisas, mesmo porque eles não têm espaço em casa, não, né? Não. E isso é forte. E é curioso que eu vi muita gente vendendo o PlayStation 4. Mas você mencionou. Tinha muito PS4 usado. Muito doido isso, tipo, né? Já, tá usado. É. Foi lançado há um mês, tá ligado? Usado, tá ligado? Ele saiu em 22 de fevereiro, se eu não me engano. É. A gente tava lá, chegou lá, dia 14, 15, já tinha vários usados, assim, tá ligado? Caralho. Que engraçado, cara. Né, cara? Não sei porquê, assim, talvez porque tenha pouco jogo ainda. E era uma boa redução do preço, assim, pros usados? Não era boa redução. Era, tipo, quase a mesma coisa. Quase valia a pena de comprar o novo assim. Entendi. E outra coisa também que a gente foi muito legal foi no zoológico. Peraí, antes de falar do zoológico, tem hora de mais um POC. Esse que eu tenho na mão é a embalagem amarela. E pelo que eu tô vendo aqui dos símbolos japoneses aqui, o nome dele parece uma onomatopeia. Deixa eu ver. O que você acha disso, moça? Pode ser uma onomatopeia, né? Poderia ser. O que você acha, Daniel? Talvez, cara, eu não sei, velho. Não entendo japonês. Não tenho como chutar isso. Mas vou abrir aqui. Por favor. Abra o A. Só de ver a embalagem, vocês chutam que seja o quê? Limão ou banana. É isso que eu ia falar, ou limão ou banana. Coisas amarelas, né? É. São chutes seguros. Mais uma vez, não consigo abrir, vou passar para o Daniel. Ó, faz até barulhinho, cara. Exato. Só porque a gente falou de curry, a Agnes, a gente está gravando hoje aqui no apartamento do Musa. E está um cheiro de curry incrível. Todos comeremos curry ao fim dessa gravação. Estou sentindo. Isso é banana, com certeza. Ah, isso com certeza é banana. Isso é banana. Ó, se o Daniel falou com certeza banana, é porque com certeza é banana, cara. Não, sério, pior que é... Não, não tem muito como errar. Não, esse não tem como... Isso é banana definitivamente. Isso é banana. Pô, divide no meio essa porra aí, mano. Não, é verdade. Caralho. Eu esqueci. Morre. Cara, miguelando POC, né? Eu fui tipo, foda-se, vou comer. Me deu uma mordida ali na maior. Muito bom. Sei e mesmo. É suave, né? É por isso, né? Porque... Por isso que parece uma onomatopeia, porque é banana. São muito bem, dois vocês coisas. Acertaram. Acertamos. É um pouquinho de banana. Ahá. Uhum. Yes. Banana. Muito bem. Esse foi um bom acerto. Uhum. Próximo. Bom, né? Vamos lá. Que mais? Então, zoológico. Cara, é impressionante que é um zoológico mega foda no meio da cidade, assim, cara. Tipo, é muito no meio da cidade, assim. Pode crer. Que louco. Em Tóquio mesmo. Em Tóquio, ele é barato. É tipo, ele é R$10 pra entrar, assim. Pode crer. Você chegava super fácil de trem... E, cara, tem muita coisa legal lá. Vocês viram os animais? Vimos vários animais. A gente viu muito pouco do panda, porque o panda tá em época de acasalamento. Então ele tem que ficar de boinha lá. Tem uma época que eles não estão acasalando, ou que não estão forçando esses pandas a treparem o tempo todo, sabe? Assim. É porque o acasalamento demora muito, tá ligado? Caraca, bicho mal, né, cara? Parece que não quer entrar em situação. É isso que eu tô falando, é isso que eu acho, cara. Gente, tem todo... Olha os sinais aí. Esse bicho quer entrar em extinção, cara. Ele quer morrer, velho. Ele não aguenta mais, não curte trepar, sabe? Então, tipo, os caras largam o Kennedy tocando lá, tipo, por meses, assim. Meses. É sério, o Kennedy mesmo? Não, não. Ah, droga. Mas seria maravilhoso. Mas tinha uma época que eles estavam usando filmes pornô, não tava? Pros panos, tavam, cara. Tavam. Isso é fato. Mas, pô, se rolasse um Kennedy, ia ser insano. Insano, imagina. Bombando um Kennedy, velho. Ou, tipo, um... Barry White, tá ligado? É o... Whisper. Whisper. Isso é George Michael. George Michael. Mas foi muito legal. Deu pra ver, tipo, rinocerontes. Louco. E hipopótamo. Cara, hipopótamo é assustador, cara. Hipopótamo é um bicho muito aterrorizante, Lembra que tinha essa, acho que é uma lista da Cracked, que falam de animais que são super fofinhos, mas na verdade são... Eles são violentos pra caralho. Hipopótamo é territorial pra caralho, velho. Puta criatura territorial da... Ninguém mais mexe com hipopótamo na selva, sabe? Ninguém mexe com hipopótamo. É tipo, tinha hipopótamo pigmeu. Bonitinho! São muito bonitinhos! Esses pigmeus são muito bonitinhos. Tipo, eles são tamanho, mano. Nossa, que foda! E aí? Eles são bonitinhos, eles mesmo. Eles são bonitinhos mesmo. São. Ah, que bonitinho! Que da hora. E tinha o hipopótamo True, OG. OG. Que ele é assustadoramente grande, cara. É que bizarro. Tipo, ele vai comer as plantas, tá ligado? Ele abocanha e metade cai pelos lados da boca, assim. Nossa. De tão grande que é o bagulho. Caralho, muita boca pra pouca comida. É muita boca pra pouca comida, cara. Que doido isso. Cara, tinha aqueles pandas vermelhos. Ah, eles são bonitinhos. Do Firefox. Eles são bonitinhos pra caralho. Ai, que bonitinho, mano. Eles são um pouco fofinhos. Cara. Nossa, deixa eu ver o que mais tinha. É isso que a gente ia fazer, né? Nela, tipo, vai nos colo no zoológico. Come uns bang. Compra umas merda. É muito louco. Cara, aliás, a gente comeu um sanduíche de camarão empanado. Nossa, no zoológico, que tava, ó. Nossa. Não me fala uma coisa dessa, cara. Cara, um pãozinho suave, eu assim. Vou chorar, nossa, tal. Meu, eu imagino que deve ter muita. Faz tempo já dentro dessa gravação aqui que deve ter muita gente puta já. E que a gente deve estar deixando, porque amanhã a gente vai soltar isso na hora do almoço. Sim, cara. E deve ter muita gente puta com a gente. Mas tudo bem, galera. Cara, não precisa ficar puta a vida, porque a gente também tá passando fome. Não, deixa eu falar. Imaginando essas coisas. Pão no Japão é gostoso pra caralho. Sério? Tipo, você vai em qualquer McDonald's até. Sim. Cara, o pão é muito gostoso, é mesmo, cara. Tipo, ele é suave, ele é macio, ele é tipo, ele desliza, né? Ele desmancha na sua boca, tá ligado? Que foda, cara, mano. Pão no Japão é um bagulho foda. Cara, os caras sabem fazer pão, tá ligado? Caceta. O nosso podcast é tipo food porn, né, velho? Food porn, cara. Bizarro. Mas enfim, a gente comeu um sanduíche de camarão empanado, tipo, pãozinho, camarãozinho empanado, maionezinha e uma alfacinha, assim, só pra dar uma cor, assim. Nossa, velho. O Daniel tá morrendo. Eu tô deprimido, cara. Eu tô deprimido, eu tô comendo isso agora. Vou pro Japão só pra comer essa fita. Nossa, aí, mano. Mas é bom tomar cuidado, porque lá os corvos pegam comida... Da sua mão, assim? Heavy metal, assim, no bagulho. Foda, velho. Eu preciso morar nesse lugar, cara. E, cara, se você apedreja eles, tá ligado, né? Corvos, você tá fudido. Tá fudido. Corvos são bichos que... Eles lembram de você, tá ligado? Eles cara, lembram. E corvo é um bicho muito grande. Tipo, ele é muito grande. Que tipo, animal, imagina velho. Um pombo de São Paulo vezes dois, assim. Caralho, vezes mano. Três até alguns deles. Tipo, maromba, né? Maromba. Cara. Eles fazem barulho pra caralho. Tipo, eles gritam. Eles não pitch, fazem... Cara, que genial. E eles dão uns rasantes assustadores. Eles assim. Colocam pegar a comida da sua mão na maior, assim, foda-se. Tipo, da mão não sei, mas tipo, do chão, assim e tal. Assim, foda-se. Tem né? muito aviso pra não dar comida pra curva, assim, nos lugares, muito aviso. Caralho. Porque é pesado, assim. Caralho, meu. Que brisa isso, mas né? Que mais? A gente viu, cara. A gente viu aquela águia americana, assim. Ah, sim. Ela é assustadoramente grande. Com aquele gigante, bicão, né? Ela é gigante. Cara, sabe um bagulho que marcou muito a gente? Abutre. Nossa. Tipo, abutre... Primeiro que ele é enorme. Uh-huh. E ele é terrivelmente assustador, assim. Cacete. Tipo, ele olha na sua alma, assim, sabe? Nossa, velho. Tipo, porque ele tem a cabeça preta, careca e olho vermelho, assim. Nossa. Tipo, cara, abutre é um bicho muito de Satã, cara. Que da hora, tipo, é mano. Satã o bagulho. Que louco. Que louco. Cara, e tipo, tinha falcão. Oh, eu tava lá. Falcão muito bonito, os falcões que tinha lá, cara. Uhum. Muito, muito bonitos mesmo. É, isso é uma boa família. É. Boa genética. Cara, as águias eram assustadoramente grandes, os abutres eram enormes. As corujas eram muito fofas, cara. As corujas eram ridiculamente fofas. A gente viu muitos ai-ais, tipo o lêmur e tal, não sei o quê. Sim, sim. Eles berram pra caralho também. Nossa, é, eles berram muito, velho. Sério? Engraçado. É, macaco pra caralho também a gente viu. Macaco! É, macacos são legais. É, e, mas, cara, acho que o que mais, a gente mais gostou foi o urso polar, cara. Ah, urso polar, são muito fofos. Urso polar é um bicho que fica chilexing o tempo inteiro, cara. Tipo, a vida de urso polar deve ser muito louca, ele, né, cara? Ele é muito sussa, cara. Boa, fica só nadando. Ele fica lá no tanquezinho dele de patinhas cruzadas. Ele tá lá, tipo, aí ele mergulha, aí, tipo, ele dá um rolê, aí ele volta, senta. Brinca com os bagulhos. Aí ele sobe, tipo, fica olhando, pá, tomando um sol. Aí ele volta. Tá. Tipo, meu, é um bicho muito, muito relaxante, cara. Louco, louco, louco. E grande, peludão, assim, tal. Pode crer. Dá vontade, tipo, dá vontade muito de mergulhar e dar um abraço. Tipo, nadar com ele, tá ligado? Ele vai ser legal, brutal, mas não, ele vai, tipo, ele descer com a sua cabeça em 3 segundos, tá ligado? É. Tipo, cara, o urso polar foi um bagulho foda, cara. Que da hora, que cara. Que foda, foi muito meu. Foda. Cara, zoológico é sempre uma experiência muito louca, né? É, cara? Tipo... cara? É um bagulho muito eu tinha ido em zoológico no Simba Safari há muitos anos, eu nem lembrava. Então, pra mim, era como se nunca tivesse ido, assim. E, cara, foi muito foda. Eu pirei muito no zoológico, cara. Animais são que muito legais, cara. São. Legal. E é um lugar lindo, cara. Zoológico lá de Ueno. Pô, se a cidade dos caras já é bonita pra... Imagina o zoológico, né? Deles, cara, é lindo. E é limpo e organizado, claro. E foda, cara. Que animal. A gente só não viu... É, leões e acho que... Leões e o quê mesmo? Leões e tigres. Tigre não tinha lá? Eles estavam reformando a área dos leões. Ah, entendi. Então a gente não viu. A gente não viu leões e tigres e não vimos o panda. Quer dizer, vimos bem de longe porque ele tava na época de acasalamento. É. Estavam lá curtindo uma vibe. Tentando criar um clima. O Marvin Gaye, você passa do lado assim da estação ali dos pandas. Só os caras, só o Marvin Gaye foda ali. Tentando transa, ó! Transa, porra! Transa, caralho! Vocês são muito fofinhos, mas transem, porra! É bem isso, cara. É bem isso. Malditos pandas, cara. É. E, cara, acho que em resumo... É isso. Foi isso, cara. E a gente... Foi uma viagem muito louca. A gente curtiu louca, tanto que a gente vocês voltou doente. Doente, é verdade, né? Caralho. Porque, como vocês perceberam, não soltamos o podcast na quinta, porque o Mussa... Eu liguei, sabe que eu liguei. E aí, Mussa? A gente tava mó empolgado, sim, tá ligado, pra gravar. E aí, mano, tudo bem? Ele... tô morrendo. Acontece, não, porque cara. Eu tava bem. Eu cheguei bem. Fiquei bem até a quarta-feira, tá ligado? Pode crer. Aí a Agnes... Se recuperou. Uhum, que ela também e tava eu acordei, com... tipo, tô com febre pra caralho. É foda, cara. E a Agnes chegou no Brasil com uma puta infecção no ouvido. Nossa. Descobrimos que o tímpano dela estourou. Que bom, né? Que coisa horrível, maravilhosa, cara. É, e tipo, tava saindo umas gosmas do ouvido dela. Então, não sei nossa, cara. É, foi bem pesado, assim. Pesado. Foi pesado. É, pesado. Porque assim... Diversão, tudo tem um preço, né? É, cara, porque assim... Porque a viagem é excruciante, velho. É, né? Ainda mais por Dubai. Nossa. A volta foi... 11... Quantas horas de viagem de avião? Então, 11 horas e meia de Tóquio até Dubai. Nossa, isso... 6 horas de escala e 14 horas e meia de Dubai até São Paulo. Vai se fuder. Que rolê, velho. Nossa, mano. Não sei se eu quero ir pro Japão. É, não, tá agora eu tipo, pensando bem, cara. Então, dá pra ir mais rápido. Ah, é. É que por Dubai... É mais sussa, assim. É mais barato. Ah, tá. E é mais longo. É, entendi. A única coisa legal é que em Dubai você ganha vários dinheiro com espada. É. Sim, Dubai, mano. É muito louco, né? É, dinheiro com espada, cara. Dinheiro com espada. Vale por isso, né? É, exatamente. Tipo, é shakes e dinheiro com espada. É isso que tem. Tinha muitos shakes mesmo em Dubai. É isso que é, porque é isso que eu falo que é engraçado. Você fala, mano, sabe tudo que é, tipo, clichê de tipo, desses shakes? É real. Falam que é real. Eles estavam, tipo, com a K-47 dourada, assim, atirando pra cima. É, não, calma. Não, não, não tanto não clichê. Real, assim. Não tão clichê. Tinha muito indiano... Daquele indiano... Com turbantezão. Estereotípico. Pode crer. Indianos assim, com a barba colorida e uns bagulho na cara, nossa, tá ligado? Que louco. Tipo, tinha uns caras muito velhos com, tipo, barba azul, tá ligado? Que louco, cara. A barba laranja. Como assim, cara? Que louco, doido, cara. Esperando o voo pra ir pra Índia e lá em Dubai tem Big Mac de frango. Sério? Olha só, velho. É tipo um McChicken... Só que... Big Mac. Tipo sim. Um McChicken louco. E é gostoso. Ah, a batata frita do McDonald's de Dubai é muito gostosa. É mesmo? Eles mandam uma batata frita. É mais gostosa do que daqui, não sei porquê. Caramba. Mas é uma batata muito gostosa, cara. Eles devem saber fritar batatas muito melhor que a gente. É, provavelmente. Possivelmente. Loucura, muito bem. Cara, em suma... Foi isso. É tipo, tem mais coisa pra falar, obviamente, mas resumindo, assim, muito por cima, foi uma experiência muito louca. Deve ter porra, sido. Cara, eu recomendo o Japão. Sim. Ainda sim, mais sim. Se você for um nerdão como nós. E quiser comer. E quiser, porra. Se você quiser comer que nem um filho da puta, não existe lugar melhor do que o Japão. Nossa, eu quero cara. Comer que nem um filho da puta. Nossa, porque se você anda na rua, você anda na rua, você tropeça em vending machines com várias bebidas loucas. Ah, é verdade. Nossa, tem todos os vending machines de tudo, tipo, né? Tipo, bebida quente, bebida fria e cigarro. Nossa! Ah, cara, é o paraíso do Daniel, cara, isso, cara. É pro Japão, velho. Foda-se essa cidade. Vou pra lá, velho. O maço lá custa cerca de R$9. É, susto, tá virando. Cara, é o que é o preço que tá aqui, tá ligado? Aqui, cara. Valeu, galera. Eu vou só pra avisar aqui. Eu vou. É, eu estou de mudança. Estou de mudança. Vou aproveitar esse podcast pra avisar. Aproveitar pra avisar que eu decidi isso agora. Inclusive, a gente tomou uma bebida quente de limão muito gostosa. É sério? Chama Hot Lemon. É tipo um chá, okay. É tipo um suco de limão quente. Olha, pode só. Crer, pode crer. Muito bom. Da hora. E uma Schweppes Citrus de uva. Muito olha, boa pode também. Crer. Pode crer. Que louco, cara. Muito, que muito louco, boa. Cara. Olha, pra encerrar esse bloco, acho que a gente deveria experimentar mais um... Por mais favor, um cara. Rosema. Vamos aí. Eu acho vamos que tem aí. Que ser o Poc Verde, cara. Poc Verde, eu acho já. Que é o Poc Verde, hein? Poc Verde, manda o Poc Verde. Vamos ver. Aí, ó, ele tem uma... O símbolo dele é bem complexo. É né? O único que tá escrito em kanji, eu acho. Ou é limão, ou é wasabi. Ou pode ser chá verde, porque são duas verde. Palavras, é verdade, entendeu? É verdade. E uma delas aqui me parece uma... Um bule de chá. Me parece a cor verde. É, talvez. Um bule de chá. Vamos pode ser, ver. Pode ser. Abre aí, Daniel. Então, eu tenho três chutes, então. Vamos ver. Limão, ou chá verde, ou wasabi. Wasabi. Ou pode ser maçã verde também. Ou maçã verde maçã também. Maçã verde verdade. Sempre é uma opção. Boa, boa. Aliás, a gente tomou sorvete de wasabi no Japão. Ah, é? É gostoso? Ele tem gosto de wasabi. Mesmo, só que mesmo, doce. Só que doce. Ah, que doido gostoso? Isso. Gostoso, cara. Boa, a gente foi num lugar que era tipo um parque de diversão pra criança. Pode crer. Que tinha sorvete... Sorvetes diferentes. É, ó, o Daniel tá falando que é wasabi, hein? É, tem cheiro de alguma coisa totalmente não doce, cara. Não, isso daqui eu acho que é chá verde. É o chá verde, é verdade. É, ele tem cheiro, verde, aquele verde. Cheiro queimado, é, sabe? É verdade, deixa eu sentir o cheiro também. Ó. É, ele tem cheiro queimado, né? Que cheiro gostoso, né? É, então. Eu digo assim, eu vou chutar chá verde antes mesmo de experimentar e eu digo por quê. Quando eu vou no Starbucks, eu sempre pego uma porra de um frappuccino de chá verde que eu acho que eu sou a única pessoa de São Paulo que perde essa merda. Eu pedo de vez em quando é também. É muito bom essa porra desse frappuccino de chá verde. Deus e tem esse cheiro. Também. Também? Então, pois é. Esse cheiro é o cheiro daquele... Assim que você recebe, assim, uhum. O frappuccino. Então mordam. Mas deixa eu partir. Dividir no meio, cara. Para de enfiar o nariz no bagulho. Falou. O cara vai tipo snort. É, assim. Não é cocaína, cara. É chá verde, não. É chá verde. É chá verde mesmo? Também conhecido como matcha. Matcha. Ah, pode crer, pode crer. Ah, viu? Acertei os kanji, mano. Posso já estudar, O segundo kanji é de chá. Da hora. Muito bom. Verde chá. Só pra terminar essa do sorvete, a gente pegou um pratinho com seis bolas de sorvete com sabores diferentes. Pode crer. Tinha um sorvete de wasabi, sorvete de Drácula. Drácula? Drácula. Que é de alho. Como assim, velho? Sorvete de alho. E aí? Não tinha muito gosto de alho. Não é mesmo? Era um gosto meio meh, assim. Puxa, ainda bem, porque... Menos mal, cara. Um sorvete de fato com gosto de alho deve aí ser aí tinha sorvete de melão. Pode crer. Sorvete de maçã. De rosas. Rosas? Rosas. Gostoso. Como é que foi rosas? Rosas são... Acho que foi, né? Foi de wasabi, tipo, pétalos de alho, rosas, assim. Melão, rosas. E Drácula. Drácula. Maçã e Drácula. Eu gostei do nome Drácula. É sorvete de Drácula. O nome era sorvete de Drácula, cara. Aí eu fiquei pensando, ah, beleza, agora é feito de sangue mesmo. Os japoneses chegaram nesse ponto, tá ligado? É isso. Mas era isso. Animal, cara. Japão é uma fita louca, cara. Japão é uma fita louca, de acordo com Musa, ouçam... Meu, isso sim foi um episódio Tengu Sangue, né, cara? Cara, esse foi um episódio Tengu Sangue, eu diria, cara. Isso sim, cara. Bom, nossa, encerraremos esse bloco... Por enquanto. Sim. E daqui a pouco voltaremos... Com mais doces. Mais doces e aquele momento crocante, delicioso, cremoso. Que nunca vai ser tão delicioso e cremoso quanto esses pocs que a gente tem na nossa frente. Não, aí, mas ele pode tentar. É o momento poc. É o momento poc. É aí, ó, pronto. Ele é crocante, ele é gostoso e cremoso. E cremoso. A gente deveria mandar isso pra poc pra ver o... Aí, ó. Aí, gente, manda uma grana pra nós aí. Acabamos de descobrir como vamos ganhar dinheiro com essa merda. Vamos fazer isso. Né, mas enfim. Muito bem. E todo mundo aí que está ouvindo aqui, curte POC, mande um e-mail para eles e fala que a gente está fazendo isso e que a gente quer comida de graça. Exato. E aí, galera? galera, e voltamos aqui agora com o nosso momento crocante, delicioso, hiper gostoso e todas aquelas coisas. Eu tô gostando de ficar com fome. As perguntas e respostas que leitores, ouvintes, fãs e amigos nos mandaram. Sim. Muito obrigado. Vieram muitas perguntas. Muitas perguntas. Uma quantidade absurda. Daqui a pouco a gente precisa fazer, meu, dois podcasts. Um com as coisas e outro só de perguntas. É, cara. É, bem porque, por tipo, aí, cara. Tem muita coisa. E achamos isso do caralho. Então, eu acho. Continuei mandando muitas perguntas porque é louco. É louco. Enfim, começamos aqui com a pergunta do Fábio Muniz. Que pergunta? Pergunta do MC Fabão, ele já mandou. MC Fabão, já mandou. Nossa! Beleza então, Fábio Muniz, parabéns, a partir de agora você é o MC, você é MC Fabão, cara. Lembraremos disso, cara. Lembraremos disso. E isso pode não ser muito bom pra você, mas... Em algum momento, isso vai voltar. Vai sair pela culatra algum dia, cara. Enfim, MC Fabão. O MC Fabão pergunta: algum companheiro do Convés soube das tretas no Game Jam, aquele reality show sobre desenvolvimento de jogos indies que fracassou miseravelmente? Se sim, o que acharam da história toda? Então, eu vi... Pesado. Sim, é pesado. Bruto. O lance é, eu acho que no fim das contas acaba sendo mais uma daquelas formas de, tipo, como o público geral que não cresceu com game e tudo mais, completamente não entende o que é videogame. Ali até hoje, tá ligado? Né? Porque principalmente a galera de negócios. De negócios, sim, os engravatados, os malditos engravatados. Mas é o que a gente sempre fala, cara, os engravatados não entendem de bosta nenhuma, não ser dinheiro. Cara. É, isso é um então. Fato, tá ligado? E aí o que basicamente que aconteceu, pra quem não soube, é... Tinha uma Game Jam que eles resolveram transformar em um reality show. Uhum. Só que aí foi pendendo muito mais para reality show do que para Game Jam. E, além de tudo, o diretor do programa era um baita de um cuzão, era um cara, misógino, tá ligado? Era um cara de marcas. É, de branding. Que tava lá Pepsi. Pela Pepsi. É. Que o cara ficava, tipo, instigando a galera pra brigar, fazendo exato. Comentário misógino. Era pesado. Tipo, todo mundo se revoltou contra o cara. E... Só que, tipo, mandaram o cara embora no meio do programa, mas ele não tinha mais o que fazer, entendeu? É, exato. Ou seja, se vocês quiserem que alguma coisa dê certo, chame os engravatados, soquem eles, roubem o dinheiro e façam coisa por conta própria. Exatamente. É. Não deixa eles no comando, tá ligado? Essa é a nossa resposta, MC Fabão. É. Exato. Agora a próxima pergunta é do nosso amigo Arthur Eloy. Que mandou nessa pergunta, deu uma encurtada na pergunta, mas... Sim, sim. Ele tem 16 anos, cara, e eu sempre esqueço disso, que o Arthur Jovem Eloy, Arthur Eloy, menino Eloy. Menino Eloy. Menino Eloy, ele quer saber se tem algum jogo de PS1 ou PS2 que a gente recomendaria pra eles. Sim. Eu tenho. Vai, manda um. Obscure 1 e 2. Muito bem, eu mando Battlefront 2. Eu mando Parappa the Rapper. Pronto, boa. Perfeito. Três ótimas dicas, baixe e jogue. Isso. Agora, terceira pergunta do nosso... Querido... Yuri Bileschke. Bileschke. É muito bom, né? Muito bom. Aprenda, MC Fabão, isso pode acontecer com você, cara. É, cara, pensa. Ele manda três perguntas. Uma pergunta é: como nascem as tirinhas do Max Rebo? Vocês jogam em posições fixas? Tipo, o Danibas faz o desenho e eu faço o texto. Sim, né? Sim. Eu fiquei pensando, tipo, o Falcão de pôs a cabeça. Eu gosto de jogar. De flor de lótus, tá ligado? Posição de lótus. Porque eu acho que flui o chakra melhor. Sim. Sempre fixo, sim. O Daniel Falcão faz o desenho. Sempre desenha. Exato. E é isso aí. Agora, a segunda pergunta: impressão minha ou o jornalismo de games no Brasil está. Em franca ascensão. Como vocês veem isso? Cara, ele sempre esteve, eu acho. Cara, né? Desde o começo. Ouça, né? O programa que tava o Tuba e o Marcelo, né? Acho que isso foi bem abordado naquele programa, né? Cara? Então, tipo... Sim, acho que sim. Tem muitas coisas acontecendo, sim. E a terceira não é pergunta, e sim, um parabéns pelo casório e muitas felicidades. Ah, muito obrigado, bem. Muito obrigado. Você agradece. Muito bem. Jefferson Rodrigues pergunta... Pergunta para os bucaneiros sem dentes: tem algum lugar do mundo que vocês sonham em conhecer? Por quê? Bom, a partir desse exato segundo, o Japão, com certeza. O Japão, no meio até explodir, velho. Exato. Como é que é um desgraçado, né? Nossa, eu vou lá e eu comer tudo que tem. Eu quero conhecer o Canadá. Olha só. Aí, ó. Viu? Uma boa. A gente pode trocar essa trip, né? Podemos fazer isso. E a segunda parte da pergunta dele é: e nosso amigo PS Vitor? Será que ele vai ser esquecido pela Sony? Comprei um ano passado e tô na esperança da Sony trazer os indies, mas até agora nada. Não, não. Vai trazer sim. Tá, tem já muito indie já. Tem bastante indie já no PS Vita até. Mas tá chegando bastante coisa. Eu gostaria de ter meu PS Pedro comigo, mas infelizmente ele foi levado. Então... Eu queria dizer que no Japão eu comprei um jogo pro meu PS PS Mussa, que é aquele jogo das meninas peituras que as roupas estouram e tal. Ah, tô ligado. Oh, ah. E o jogo é mó legal. Sério? Tipo, porra, animal. É um puta jogo legal. É tipo pra passar o tempo nada a ver. Assim, pode saca? Crer, pode crer. Mas, cara, ele é muito mais legal do que parece ser, assim. E o bagulho é tão goofy, tão retardado, que você nem vê maldade no bagulho, assim, tá ligado? É muito retardado. Animal, tipo, o jogo é divertidão, na real, assim. Da hora, da hora. Ricardo Filho pergunta: vocês estão felizes por ter sido Goat Simulator a sair e não Goat Simulator? Nossa, sim, cara. Muito. Imagina que horrível é o Goat Simulator. Não imagino, cara. Não quero imaginar. Nossa, ou até o Goat Simulator, né? Tipo, o simulador de cavanhaque. Cavanhaque, Goat Simulator é terrível. Agora uma pergunta pro Mussa. Você chegou a comer omelete durante sua viagem? Aí, vamos lá, resposta do omelete. Conte, disserte sobre o omelete. Comemos um delicioso omuraisu, que pra quem não sabe é um tipo de omelete japonês. Que você faz um omelete e embrulha um arroz com a omelete. Olha só. Nossa, que brisa. É bem gostoso. Bem é tradicional. Pode crer. No Japão e tal. Serve, você faz um arroz já com um pouco de molho de tomate. Sei. Faz um omelete, embrulha o arroz na omelete, põe um ketchup e um molho de tomate por cima. Que louco. A gente comeu lá no Dark Souls Café, omelete, e tava muito gostoso, cara. Que louco, cara. Soa delicioso, cara. Aqui São Paulo, se você for na Liberdade, vários restaurantes servem, chama omuraisu, que é japonês para omuretsu, que é omelete, iraisu, de rice, então é um omelete rice. Ai, eu amo. Omuraisu. Muito bom. Os japoneses gostam de abreviar coisas. Sim. Muito bom. Cara. Muito bom. E a última pergunta de Ricardo Filho é mais uma para Dani Bizzi McCluck. Onde gostaria de passar a lua de mel? Onde a gente passaria a nossa lua de mel? A nossa lua de mel, cara, eu acho que seria no Japão. Um lugar bonito, viu, mano, pra eternizar o nosso amor. É, cara, seria um lugar bonito, romântico. Esses dias eu tava no metrô e tava rolando assim: 6 hotéis perfeitos para você casar e tudo mais tal. Tipo, eu fiquei olhando essa merda. E é engraçado essa definição de lugares românticos, tá ligado? Tipo, lugares românticos normalmente são lugares que para o casal fazem, tem alguma coisa pessoal deles, inclusive, sabe assim? Inclusive a gente eu e a Agnes discutimos isso durante a viagem. A gente parou e falou assim, o que é uma coisa romântica, sabe assim? Tipo, ainda bem que a gente não se importa muito com esse negócio de um lugar romântico. É, exato. Tá tipo, luz de velas e champanhe, sim, tá ligado? Sim, foda-se isso, sabe? Pô, lugar isso romântico, não é o meu romantismo, sabe? Exato. Tipo, um lugar romântico é um lugar que a gente curta, sabe? E seja legal pra vocês dois. Exatamente. A gente fez coisas mais tradicionalmente românticas. Estar no, mas assim, calhar de estar num lugar bonito e aquele momento se tornar algo romântico por causa disso. Exatamente. O momento é romântico, não o lugar em si mas especificamente. Mas não você fazer, tipo, ir pra uma vila na Itália. Exato. E aí todos os hotéis era isso, vilas na Itália. É, tipo, que merda, sabe? É, que merda, exato. Isso é romântico pro George Clooney, tá? pra Meg Ryan. Pro Brad Pitt. Tudo bem agora, tipo, não, velho. É, não, mas enfim. Enfim, Rodrigo Sudo pergunta, Mucioli, você comeu Mac Teriyaki no McDonald's? Eu não comi no McDonald's, mas comi no Mos Burger. Gostoso? Que é uma rede que tem lá. Eu comi um teriyaki com kimchi. Olha só. Sabe aquela selga apimentada coreana sim. E tal? Pode crer. Tava bem gostoso. E de quebra, a gente é comeu lá num domingo à noite. Voltando de Akihabara, das compras. E de quebra a gente viu, a gente chegou no restaurante e tal, pedimos, fomos na mesa. Porque assim, você pede, vai na mesa e eles levam na mesa. Pode crer. A comida depois. E aí, umas duas mesas pra lá tinham duas meninas. E aí uma das meninas estava muito afim do cara, do atendente, né? E aí a gente ficou vendo, comendo e vendo, tipo, a minazinha aqui agitando situação, assim, né? Tipo, uma amiga agitando a menina pro cara, assim. E elas indo embora dando tchauzinho e tal. Foi mó legal, assim. Foi mó da hora. Da hora, cara. Foi mó da hora. E comemos o teriyaki lá e tava bem gostoso. Animal. Renan Leite pergunta, o que os marujos acham de Adventure Time? É do caralho, é animal. Porra, que pergunta, né? É um dos melhores desenhos dos últimos 10 anos. É, não, fácil. Assista. Se você não assiste, você não manja. É, não, precisa manjar. Vinícius Cipolotti pergunta, existe algum filme, jogo, seriado, música, teatro de fantoches que vocês acham que não envelheceu bem, mas ao mesmo tempo adoram? Cara, aproveitando seriado e teatro de fantoches no mesmo conceito, o Thunderbirds, cara. É verdade. Thunderbirds é uma coisa que, tipo, é completamente, não faz sentido nenhum. É datado pra porra. Datado pra porra, cara. Não faz sentido nenhum hoje em dia. Mas é muito foda. É muito louco. É muito foda. Raimundos. Verdade. Você curtindo, mas é tipo cara, um negócio que não envelheceu. Eu tive muito tempo pra refletir sobre a vida e ouvir Raimundos. Sim. Na viagem, assim. Sim. Os voos longos e tal. Porque antes de viajar, eu achei aqui nas minhas coisas. aquele CD duplo do MTV ao vivo do Raimundos, que foi o último show que eles fizeram antes de acabar a formação clássica, né? E tem todas as músicas importantes do Raimundos. Uhum. Falei, cara, tipo, é um som mó bom, com umas letras mó merda. Uhum. Tipo, isso é mó som de moleque, tá ligado? Caralho. E, mas tipo, é muito louco. Mas tá é modo louco, é louco, tipo, tipo, um metal mó gostoso, assim. Uhum. Sabe? Sujo, tá ligado? É. Sujo e podre adolescente. Mas, tipo, eu não recomendaria isso pra alguém hoje em dia, assim, Raimundos, saca? Tá certo. Então, Raimundos. Muito bem. Muito próxima bem. Pergunta vem da nossa querida Marie Derclerc. Quase errou. Derclerc. Marie. Boa tarde, o que vocês prefeririam? Necrofilia ou zoofilia? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta complexa. E capciosa, eu diria. Capciosa, vai. Tricky lá. Question. Cara, eu fiz um texto, o meu primeiro texto na Vice foi sobre zoofilia, e era um texto que se chamava Zoofilia é só amor, e então, portanto, eu vou procurem aí Zoofilia é só amor, tal, na Vice, que vocês vão entender por que que realmente eu acho uma coisa relativamente até bonita. Cara, necrofilia ou zoofilia, velho? Tá bom, zoofilia, pronto. Russa. Cara, acho que zoofilia, cara. Zoofilia. Porque... Necrofilia, cara. São seres humanos. Pelo menos isso, tá ligado? Mas, justo. Tipo, eu não sei, cara. Tipo, de qualquer maneira você não sai ganhando. É, exato. Então não, ninguém é um vencedor. Ninguém tá ganhando nessa história, ninguém sabe? Ninguém é um vencedor nessa brincadeira. Beleza. É. Próximo. Andrew Mesquita pergunta: a vida é uma caixinha de surpresas? Pra caralho, cara. Infelizmente, às vezes. Ela é, cara. E nem sempre a surpresa é muito legal. Exato. Infelizmente, a surpresa é uma daquelas do Kinder Ovo que não tem graça nenhuma. Que é tipo um adesivo. É, que é um bagulho que você não precisa nem montar, é um troço só. É, exato. É uma bosta. Enfim. Marcos Paulo Oliani pergunta. Uma grande pergunta, inclusive. É, uma gigantesca pergunta. Um pra cada. Nossa, um pra cada. De que se... Olha, okay. A sua, vamos lá. Pra mim, a maior prova da minha falha masculinidade é a minha latente incapacidade de ter barba. Como eu faço pra ter uma grande barba viking igual a sua? Você tem que fazer o seguinte, você tem que primeiro, eu acordo de manhã, relativamente cedo, lá pelas 6 horas da manhã. Pode crer. O Daniel faz isso todo dia, inclusive. Todo dia, lembre-se disso, cara. Você pega um bode, você pega uma adaga ritualística, corta o pescoço dele. Sim. E daí você, tipo, óbvio, você tem que tampar a pia, tá ligado? É. E daí você deixa sair todo o sangue pra cima da pia, né? Escorre e tal. Deixa escorrer bonitinho lá e pá. E daí o que você faz é o seguinte: você pega aquele sangue com as duas mãos e passa na cara. É. Passa na cara, tipo, inteira, tá ligado? Uh-huh. Você quer que tenha barba, você passa. E daí você tem que ler um determinado trecho. Depois eu preciso lembrar que trecho que é, mas é um determinado trecho da Bíblia, você tem que ler de trás pra frente. Sim, é. E daí você tem que fazer isso toda manhã, durante pelo menos aí uns 6 meses, que daí você vê que vai começar a crescer uma barba firmeza. Assim. Pode crer. E também não raspe a barba que e você não raspe tem, a barba, né? Que isso ajuda bastante isso também, ajuda bastante. Você tem que lembrar depois também de, tipo, sempre que você vê um... Mas se você precisa raspar, é preferível que seja com uma adaga ritualística também? Sim. Ou uma pedra. Uma pedra também é uma boa ideia. Tá, beleza. A vantagem disso é que sua barba cresce rápido, né? Uhum. A desvantagem é que os seus vizinhos não vão curtir muito o barulho. O barulho de um bode morrendo. Do bode morrendo às 6 horas da manhã é sempre meio... E é foda você achar um bode por dia, tá ligado? Também isso é meio complicado. Você tem que estar num pico cheio de bodes. Mas se você realmente quer uma barba, você dá um jeito. Ah, se passa você morar na fazenda, por exemplo. Mas, tipo, e o seu pai, tipo, é um grande agropecuário. Exato. Tipo, exporta da carne de bode. Eles vão matar o bode de qualquer jeito. Claro, exato. Assim, aproveita. Deixa eu. Posso matar o bode, por favor? Posso matar? Ou você pode ir pro meio do habitat natural do bode e então caçar um com as próprias mãos. Caçar um bode, Que isso acrescenta a masculinidade da sua barba. Exato. É isso que vai acontecer. E é basicamente isso. Faça isso um pouquinho toda manhã e que você tá, meu, vai estar no esquema. É garantido. Próxima? A próxima pergunta é pro Pedro. Opa. Folclone. Sou eu. Folclone. Dentre o vasto acervo de apelidos que o senhor possui, qual o seu favorito? Cara, eu gosto de Folclone porque, tipo, nunca tinham feito até agora e era tão óbvio, sabe? É muito óbvio, assim, né? Impressionante como nunca não surgiu, feito. Né, cara? Mas, cara, eu gosto do Chiquitito, cara. O Chiquitito é bom, né, cara? Chiquitito é lindo, eu rio muito. Chiquitito quando... é bom. Cara, Chiquitito é foda. Cara, eu rio mais com o Macaulay, filho da puta. Macaulay, filho da puta, é bom, né? Cara, eu acho que é que nem Tartarugas Ninja, todo mundo tem seu favorito. Então, exato, tipo isso, cara. Princesinha do Pop é um que eu gosto muito. Muito também, né? Demais, cara. É muito bom. Próxima pergunta é pro Nando. Sabe o que a gente tava falando? Nando Mussa. Gostaria de um dia conhecer o Japão. Me recomenda algum site, guia ou qualquer meio de comunicação que eu possa aprender mais sobre os rolês legais que você comenta? Sim, um podcast chamado Navio Pirata, inclusive o número 12. Opa. É verdade, o número 12 é especificamente sobre o Japão. É muito bom. Interessante, vou ouvir depois, tá ligado? É muito bom, cara, esse acho que depois desse episódio você vai estar bem educado. Sim, definitivamente, cara. Exatamente. E ele mandou aqui, no final, uma jarra de rum de amor para os capitães. Pô, muito obrigado, mais obrigado, um pra você também, cara. Muito obrigado, cara. Enfim, perguntas. Paulo de Araújo pergunta: olá, vocês, lindos sereios. Sereios não, piratas. É. Que habitam este mar de delícias que é a internet. Eu posso ser um sereio se eu você quiser. Você é um sereio, isso é verdade. Você pode, é. Obrigado. Tudo bom. Sou um marujo de primeira viagem, então deixo umas perguntas bestas só para botar o dedinho nessa água para ver se está gelada mesmo. Cara, sim. Cara, nenhuma pergunta é besta. É, exato, não existe cara, esse tipo de coisa, besta, exatamente. Cara, não existe isso, cara. Geral. Quantos membros do Falcão são feitos de pau? Oh, meu Deus. Meu Deus, cara, eu não queria responder isso, sabe? Assim, tipo, você pode optar por não responder. Eu viro aquele dick finger, sabe? Assim, cara, você não. Pode simplesmente falar sem comentários. Sem comentários, okay. não vou sem comentários. Em geral também. Mas aquela pergunta não foi geral, foi específica. Foi primeiro pra mim, né? Ok, enfim, geral também. Nas suas experiências como luteadores, manjadores, eu lhes pergunto: vocês deixam ele e ela vencer ou foda-se a autoestima dos outros? Foda-se os outros. Não, foda-se, nossa, eu nunca deixei ninguém vencer. Não, existe uma coisa que a Agnes sempre fala, que o pai dela ensinou pra ela. Uhum. Se você deixar outra pessoa ganhar, ela nunca vai aprender a jogar, tá ligado? Exatamente. Todo mundo aqui tem irmãos e tudo mais. Cara, com a minha irmã tinha 5 anos de idade, eu mal sabia pegar no controle, eu já brigava muito com ela. Você tem que fazer direito, meu. Na família da Agnes, eles jogam muito buraco. Pode crer. Toda reunião de família, eles, meu, passam o dia inteiro jogando buraco. E eu, tipo, comecei a jogar também. Claro, junto, claro. O buraco é legal. E a Agnes conta que o pai dela... O pai da Agnes é tipo o monstro do buraco, sabe? Tipo, se você pega uma... o monstro do Sério, buraco. Sério, se você pega uma carta... Tipo, daqui a 10 turnos ele sabe que você tá com essa carta, tá ligado? Caralho. Tipo, ele sabe. É aqueles caras que conseguem ler probabilidades de pôquer, só que no buraco. No buraco. Sim, no Nossa, buraco. Isso é louco. A Agnes conta que ele nunca deixou ela ganhar. Por causa disso. E aposto que a Agnes é boa. Quando eu fui... A Agnes é boa no buraco. E quando a gente foi começar a jogar Magic, comecei a ensinar a Agnes, eu também nunca deixei ela ganhar. Aí, ó, viu? Porque, tipo, tem que aprender. Tem que aprender, meu, tá certo. Porrada, isso não tem graça, cara. Tá certo. É isso. Louco. Enfim, Paulo Kunze. Kunze. Ele disse... Aliás, belíssima piada do outro programa, do Paulo Kunze. Verdade, a gente zoou o nome dele. Isso mesmo. Foi totalmente sem querer também. Foi mesmo. Desculpa. É verdade. Não, espera, desculpa, Paulo Kunze. É. Ele diz e pergunta: estou com 3DS XL, whatever. É o 3DS XL. Essa porra toda. É. Faz 4 meses e eu estou desestimulado com o console. Desestimulado, parece que você usa o seu console como sexbot. Você, né? Levar seu 3D whatever para um jantar romântico, luz de vela. Olha ele no olho, fala que você ama ele. Tá ligado? Essas porra. Esfrega uma rosa no rosto dele carinhosamente. Assim. Então, compra uns creminhos de massa. Mensagem, pá. Enfim, a pergunta na verdade é: eu pago mais 200 conto num rolo pra um PS Vitor e assino a PS Plus ou mantenho o 3DS e me esforço pra comprar novos jogos a cada 6 meses? Puta, difícil, hein, essa pergunta. Eu acho que, considerando que seu nome é Paulo, você deveria comprar um PS Paulo. É, eu também acho que você deveria comprar um PS Paulo, cara. Velho. É, assim, eu só pelo PS Plus, pra mim, cara, é uma das melhores coisas que apareceram nos games dos cara, últimos. Coisa melhores de graça, serviços velho. De games que tiveram nos últimos anos, essa aposta PS assim, Plus, cara. Eu vou dar o conselho que eu dou pra todo mundo que faz essa pergunta ou variantes dessa pergunta. Olha a lista de jogos de cada um deles. É. E veja se vai sair. Veja se tem algo que você quer. Se vai sair algo que você quer. É. Pese. E aí decida baseado nisso. Exatamente. Tuxa. Isso aí. Bom, enfim. Essas perguntas provavelmente são pro Mussa. Como é todos... do Anderson Neto. Como é ver anime na TV com comerciais sem legendas? Cara, é uma fita, assim. Porque. Quando a gente chegou no Japão, a gente tava meio insone e tal, né? E aí no domingo a gente chegou numa sexta-feira, e aí a gente saiu no sábado e dormiu meio esquisito, tá? A gente acordou tipo às 5 da manhã. Aí ficamos boiando, tá, não sei o quê. Falei, vamos ligar a TV pra ver o que tá passando? Vamos. E tipo, passando Sentai, tá ligado? Que tipo, nossa. Aí passou Kamen Rider, depois eu, nossa. Aí começou a passar não sei o quê. Eu troquei de canal, tava passando One Piece. Tipo, nossa. Eu tipo, nossa, cara. Ser criança no Japão de domingo é muito legal, cara. Tipo, é muito legal, velho. Que animal, velho. Muito bom. E ele mandou no final ali: se vocês fossem peixes, qual oceano seriam os seus preferidos? Todos. Todos eles, cara. Todos eles, porque é um oceano... O meu seria o oceano do amor. Ok. É isso. É okay, isso que eu tenho pra okay. falar. E ele fala que isofilia é melhor do que necrofilia. Tá okay. bom, né? É, eu sou o único que mantém aqui embaixo na tecla. Não, não, mas a sua lógica. A lógica é plausível, é, sim. Faz plausível, eu não sei se eu conseguiria comer um guaxinim ou um cachorro. É, né, cara? Tipo, um canário, tá ligado? É foda. Pelo menos o corpo não faz barulho. Tá é, não, é verdade. Nossa, que horrível. Ok, vamos lá. Ok, próxima pergunta. Murilo Camargo. Para o Mestre. O que eu acredito seja mestre Mussa. Os japoneses têm fama de não serem muito receptivos com gente de fora, mas o turismo para estrangeiro, vale o rolê ou os caras não têm boa vontade? Os japoneses, eles são frios entre eles. Entendi. Com turistas, eles são super prestativos, cara. Uhum. Sim, pelo menos em todos os lugares que a gente foi, todo mundo sim. Mega prestativo. Cara, problema zero, assim. É, muito pelo contrário, a gente se sentiu super acolhido. Uh-huh. E, tipo, a galera se esforçando pra prestar um bom serviço, assim, então tipo, sem reclamações. Animou. Gabriel Crispino, ele pergunta, mandei essa pergunta em outro episódio, mas vocês não leram porque a gente é um bando de filho da puta. É, isso é verdade. Acho que mandei depois da gravação. Enfim, não, é porque a gente é um bando de filho da puta. É, filho da puta mesmo. Enfim, vou mandar de novo. O que vocês acham sobre o uso de fax e detonados? Eu acho que, tipo, eu usei a minha vida toda pra qualquer coisa. Acho que sim, cara. Acho que não tem problema. Não tem problema. Não tem vergonha nisso, cara. Não, é válido. Nenhuma, tipo, todo jogo é um sistema, hein? É interessante você ter o manual, sim, desse sistema ali. Eu questiono você, tipo, pegar um jogo e já abrir um detonado. Exato. Eu questiono você não tentar. Se você não tentar, você é um loser, tá ligado? Exato, se você tentou e falou assim, não, foda-se, vou ler um fact. Susto. Todos aqui fizemos isso, não é vergonha nenhuma. Não, zero. Leandro Pinto, ele pergunta. Na verdade, ele cita. Ele precisa da sabedoria. Para os seguintes tópicos. Primeiro, dicas para quem vai sair da casa dos pais e morar com a namorada. Que também é conhecido como casar em algumas culturas, né? Ele precisa de uma dica. Cara, a dica... Primeiro sair da casa dos pais, e daí você pegar e se mudar com sua namorada. Contrate um carreto bom, tem vários com um preço bom. É de preferência para um apartamento legal. Tente se mudar no fim de semana. Cara, eu vou dar uma dica que um professor da faculdade meu deu e eu acho muito... Válido até hoje. Só vá morar com alguém, ou se case com alguém, com quem você consiga conversar por meia hora ininterrupta. Exatamente. Puxa, é uma boa, assim, é também. É um bom bagulho. Porque depois que vocês estiverem velhos, sem poder transar o tempo inteiro, exato. Só vai sobrar isso, tá ligado? Sobra só essa vida, verdade. Isso é bem real, cara. Isso é bem verdade mesmo. Então, saiba, encontre alguém pra conversar, né? Que converse. Isso é verdade. Acho mais pura verdade. Acho que é uma dica válida. Boa, muito bem. E a segunda necessidade sabedorífica do cara aqui é dicas de como conseguir alugar uma casa para tal coisa, porque tá foda. Mano, tá. Seja tá. paciente. Olha, paciente, isso, cara, que eu ia falar. Eu tava dando uma olhada em coisas de pra alugar também, só pra, né, pra ver como é que tá o mercado, né, recentemente. E tá tudo muito caro, tá ligado? Pelo menos aqui pra gente, eu não sei se você é de São Paulo, Leandro, mas... A porra tá cara, tá ligado? Até pra que a gente comprou apartamento, até pra comprar tá cara. É, né? Pra tudo tá caro. Pra tudo tá caro, sim. Ou você tenha paciência primeiro pra esperar os preços abaixarem, ou tenha muita paciência pra tentar encontrar um lugar legal. Sim. Porque, cara, demora, e quando você achar vai dar dor de cabeça, e aí vai dar errado. Aí você vai ter que começar a procurar de novo, saca? Sim. Então, assim, procurar lugar pra morar, cara, é um trampo, assim. É um trampo mesmo. É osso. Próxima pergunta de Fábio Rodrigues dos Santos. Ele quer saber qual regime você fez, Mussa. Qual regime você fez? Além do crack. Crack e AIDS. Crack e AIDS. Melhor não, regime. Assim, eu tenho um problema de pressão alta. Então, assim, quando eu fui começar a me tratar... Seu regime foi ou você come direito ou você morre. Esse é o melhor regime do mundo, tá ligado? Isso geralmente funciona, cara. Então, basicamente, assim, eu meio que eliminei, tipo, arroz e feijão da minha dieta básica do dia a dia, por exemplo, como só de vez em quando. Assim, as minhas refeições diárias é, tipo, salada e alguma carne. Pode crer. Sussa, né? E, assim, isso... Fazer exercício é bom, é sim. Bom também. Cara, assim, não tem mistério. Vai dar uma corrida, tá ligado? O meu exercício é, tipo, correr 20 minutos por dia. Tá ótimo, mano. Tá ligado? Tipo, não mata ninguém. Não, é isso aí. Boa. Sai pra... Corre um pouco, se alimenta bem, toma bastante água. É, verdade. Tá ligado? Verdade. Não bateu aquela fome de, tipo, ah, eu quero comer alguma coisinha, vai tomar um copo d'água aqui, melhor. Come uma maçã. Isso é importante, cara. Eu sou um cara que é contra a dieta, tá ligado? porque a dieta vai fazer você comer coisas muito específicas em dias específicos, horários específicos, e isso enche o saco. Sim. Então, isso é tipo verdade. Assim, cara, contanto que você mantenha só as regras gerais de regime, cara, como que você quiser. Pode tá ligado? Tipo, pega um dia da semana e enfia o pé na jaca, tá ligado? Vai comer a sua porra do seu cheeseburger com bacon, tá ligado? Mas seja honesto com você mesmo. Claro. Sim, exato. Depois, volta, come direitinho, come uma salada, não sei o quê, tá ligado? Eu acho que isso é importante. Outra coisa que eu não faço mais é tomar refrigerante. Ah, isso sim. Tipo, né, eu tomo muito pouco refrigerante, assim. Pode crer. Muito, muito pouco mesmo. E faz uma diferença do caralho, assim. Pode crer. Enfim, resumidamente, fique no colégio, respeite seus pais e leia a Bíblia. Isso. E traz pra frente. E traz pra frente, é importante. Ives Aguiar pergunta pra Grande Mussa, que jogos muito loucos você pode encontrar no Japa Japão? Todos eles. Todos eles, né? E qual queijo é o melhor de todos, na opinião de nós aqui? Cara, puta, vamos eu lá. Eu gosto muito de queijo, cara, no geral, como entidade. Eu gosto, isso que eu ia falar, é difícil escolher um queijo porque, tipo, depende do momento, entendeu? Se você quer fazer um queijo quente, é um queijo. Cara, se você quer comer com umas paradas, queijo quente é uma coisa muito versátil, você tem que entender que queijo quente pode funcionar com qualquer queijo, cara. É uma coisa impressionante, cara. Com gorgonzola não fica muito bom. Fica, cara. Você já fez? Que tenso. Cara. Inclusive, hoje no café da manhã nós comemos queijo quente e, tipo... Cara, queijo quente é uma obra divina, né, cara. É, cara. Se não fosse criado pelo homem, eu falaria que foi criado por Deus. É verdade. Sim. Eu gosto de parmesão. Se for escolher um, parmesão. Eu não consigo escolher, eu amo queijo com entidade. Não, cara, parmesão. Parmesão. Parmesão. Queijo parmesão. Parmesão. E, cara, prato, porque o prato é um queijo honesto. É, né? Do dia a dia, assim, saca? Ele é um queijo honesto. É o queijo do trabalhador, sabe? Assim? Do trabalhador. É o queijo do proletariado. Pra toda a obra, tá ligado? Exatamente. Isso aí. Animal. Queijos. Também queijos. E mais uma do Bileschi. Complementando, inclusive, não foi nem uma pergunta, foi um pedido, complementando aí o pedido do Ives, que é, já que o Ives mandou outra pergunta, eu queria só pedir pro Daniel falar Metal Gear. Pronto, aí ó, tá aí. Ele fala assim, cara, e vocês têm que entender que não foi uma coisa que desenvolveu com os anos, ele fala assim desde que saiu do útero da mãe dele. Sim, basicamente, sempre eu falo assim. Desse jeito, com voz de tabagista. Barbudo. Barbudo e tabagista. Tabagista, cara. E o Gabriel Salles mandou a última pergunta do dia. Muito bem. Ele mandou aqui uma sobre o Amigos do Fórum. Olha só. O que aconteceu com o antigo grupo do Amigos do Fórum? Fiquei sabendo que uns barra pesada do Pokémon dominaram o lugar e condenaram a danação. Podem me narrar o que aconteceu de verdade para que eu não fique apenas com a versão da lenda? Olha só. Ô, louco. Cara, pior que foi vamos como se fosse um acidente, né? Foi aconteceu do nada, de repente. Eu não lembro de muita coisa. Eu só lembro de tudo girando. Eu lembro de tudo girando. E quando eu acordei, tinha um monte de gente só trocando o friend code da porra do Pokémon lá no negócio do Kotaku. Eu ponho a culpa disso no Marcola, que incitou os Pokémonia. Plantou a semente e incitou os Pokémoníacos a dominarem. Mas o que aconteceu, na real, é que, tipo. Pokémoníacos. Era a gente que mantinha o grupo, basicamente. Assim, só que aí a o Six saiu, eu saí, o Falcão saiu agora, o Marcola saiu tipo... Ou seja, o que aconteceu foi que ninguém tava mais cuidando do grupo. Virou um grande grupo de Pokémon. Virou tipo um câncer, cresce sozinho, sabe assim? Virou um câncer do Facebook, sabe? Como diria Bino, de carga pesada, exato. É terra de ninguém. É terra de ninguém. É uma terra esquecida por Deus, uma terra sem leis. Exato. Enfim, isso foi isso. Perguntas e respostas. Muito boa, muito obrigado. Muito obrigado. E vamos terminar? Vamos terminar, mas antes disso, uma pequena pausa, porque foda-se. Sim. Voltamos da nossa pequena pausa, porque foda-se. Para finalizar essa transmissão marítima do nosso navio. Intergaláctico, novamente a tripulação toda junta aqui. Sim. Não mais desfalcado, tendo que procurar amor em lugares estranhos. Exato. Em becos estranhos. Becos esquisitos. A pergunta que não quer se calar é, moça, que música é essa que tá tocando, cara? Pois é, cara. Cara, a gente ouviu uma banda que tá bombando no Japão agora. Por isso que escolhi para... Diretamente do Japão. Diretamente do Japão. Louco. Okay. É uma banda que chama Man With A Mission. Okay. Pode crer. Que são caras que fazem um rockão honestão, assim, tal, com os DJ, com umas paradas assim, tal, não pode sei o quê. Pode crer, pode crer. E que todos eles usam cabeças de lobo de pelúcia. Aí sim. Louco, aí sim, velho. Nos shows, entrevista e tudo, assim, eles nunca tiram as cabeças de lobo. Que louco, cara. Aí sim, velho. Louco. E é louco. O nome da música é Fly Again. Fly Again. Muito bem. Man with a Mission. Man with a Mission. Fly Again. E uma última dica rápida só é que não é nenhuma dica, né? São duas dicas. São duas dicas. E as duas são rápidas e são mais avisos do que dicas em si. Exatamente. Primeira dica é que R. Kelly está voltando. Yes. E não somente voltando, e sim voltando com o Chapter in the Closet. Sim. Yes. O épico de 33 episódios. Vai ser animal. Vai ser animal os novos episódios de Trapped in the Closet. Exato. Volta em novembro deste ano. Exatamente. Logo depois do dia da Ação de Graças do. Que eu não faço ideia de que dia é esse, mas... É tipo lá pra metade de novembro. Metade. Vocês vão saber. A gente vai fazer um countdown na tela. A quarta temporada do Trapped in the Closet. Exato. Com muita emoção. É. Com mais, muita traição. Com mais Sylvester. Mais Sylvester, aparentemente. É. Muito R. Kelly dentro do armário com revólver. Muito hip-hopera. Hip-hopera. E muita emoção e tristeza e lágrimas e R&B. Exato. E pessoas no armário. E pessoas normais e vozes. Essa é a parte mais importante dessa série. São pessoas dentro do armário. E R. Kelly dublando todo mundo. E a segunda dica é... Bom, galera... Depois de um episódio inteiro... Se vocês não estão convencidos, eu vou sugerir que, porra, vamos pro Japão, cara. Vamos pro Japão. Eu certamente quero, cara. Assim, é um rolê caro. Não contarei mentiras, não, tipo, vou iludir ninguém. Junta uma graninha, né? Você vai gastar aí uns 15 pau. Faz tá sentido. Pra ficar o que a gente ficou. Sim, sim. Vocês ficaram bastante tempo. A gente ficou duas semanas. Foi uma lua de mel, né? Uma viagem. A gente só gastou 15 pau em duas pessoas. Pode crer. Contando os gastos exorbitantes em cartão de crédito comprando merda. Tá ligado? Então, assim, não é um rolê barato, mas, cara, vale muito a pena. Louco. Então, economize suas moedinhas e faça essa viagem, porque Japão deve ser um lugar ótimo de se comer. É louco. É mesmo. E é isso. Chegamos. Estamos finalizando mais um episódio do Navio Pirata. Yes. Louco. Agora estamos todos aqui. Completos mais uma vez. Todos os capitães presentes. Exato. E assim ficaremos até algum de nós decidir viajar de novo. Porque é assim que funciona. E é isso aí, galera. Isso. Nos despedimos. Muito obrigado. Se você quer mais Max Rebo, se você não se contenta com apenas este tanto de Max Rebo na sua vida e você precisa de mais. Dentro de você. Ou talvez fora. Pode ser fora também. Não tem problema. Mas se você quiser mais Max Rebo, você sempre pode entrar no site onde tem absolutamente tudo, que é o maxrebo.com. Muito fácil, né? Tem tiras de segunda, quarta e sexta. Exato. Tem podcast todas as quintas. Excepcionalmente sexta, né? Tem Mix Rebo. Exato. Aliás, tem Mix Rebo vindo aí, né? Essa é uma coisa que a gente precisa falar. Semana que vem já temos uma Mix Rebo. E para dar a dica, né? É, obviamente, algo do Japão. Japonês. Tem a ver com o programa de hoje. Sim. Então, é isso. Vá a maxrebo.com ou, se você quiser mandar perguntas aqui para o programa, manda facebook.com/groups/conversa da Max Rebo, que estamos lá. Tem várias coisas, várias fitas. Tem também o nosso novo Facebook. Temos um novo lá. É verdade, que temos é a Liga novo. Max Rebo. Exatamente. Que é justamente pra galera que quer combinar de jogar alguma coisa. Trocar friend code, ID do Steam. Exatamente. Da PSN, tipo, do caralho que for. Exatamente. É a área social, realmente, de fato. De jogos, né? De jogos. Se do quer Converse. Jogar um jogo com uma galera online, colhe no combina nossa lá. Liga Max Rebo, que é a mesma coisa, facebook.com/groups/ligamaxrebo, tudo exatamente fácil. É isso aí, é nóis que pá. É nóis que pá, é nóis que voa pro chão. Exato, é nóis que veleja piratão. Exatamente. Uhul. Vambora? Boa. Partiu. Falou, galera. Até semana que vem. Mais. Falou.